Entretanto, as tentativas de ilustrar o anarquismo em termos puramente pacíficos omitem o seu impulso destrutivo. Com isso, é claro, nós não queremos dizer que anarquistas se deleitam com a destruição deliberada, como a mídia mainstream retrata com muita frequência em suas caricaturas de anarquistas. Mas anarquistas possuem sim uma crítica da sociedade existente, e tentar esconder ou ignorar isso impõe limites desnecessários ao anarquismo. Nós poderíamos discutir o anarquismo em termos do que ele procura destruir e negar. A análise anarquista de nossa presente sociedade, por exemplo, sempre sustentou que as relações capitalistas de propriedade são baseadas num tipo de roubo legalizado. Ou seja, nós permitimos e nossas leis defendem o sistema no qual coisas como moradia, comida, água, as coisas em que todo mundo precisa de acesso para que possam viver vidas dignas de suas próprias escolhas, são possuídas de forma privada e vendidas pelo lucro. De forma semelhante, nós permitimos que os meios de produção dessas coisas e todo o resto também sejam possuídos de forma privada. E quando a maioria de nós vai ao serviço, nós fazemos com que os proprietários dessas coisas sejam ainda mais ricos através de nosso trabalho. Anarquistas propõem uma negação desse roubo legalizado, o sistema que nós chamamos de capitalismo. Nós também vivemos em sociedades em que somos alienados dos meios de tomar decisões. Enquanto nós somos tipicamente alugados por patrões em nossos serviços, nós somos governados por chefes políticos noutros lugares. Se nós formos contra as ordens desses chefes políticos, nós podemos ser espancados, sequestrados, encarcerados ou até mesmo assassinados pela polícia. E as decisões que afetam nossas vidas são tomadas por políticos que aparentemente nos representam. Anarquistas sustentam que nós deveríamos negar a representação política à instituição que nós chamamos de Estado. O anarquismo também sustenta que alterações sejam feitas a nós mesmos. E anarquistas no passado sugeriram que o processo de negação de nossas instituições também envolve um processo de mudança de nossas vidas cotidianas e nossos entendimentos do mundo. O anarquista italiano Érico Malatesta, por exemplo, escreveu que entre o homem sic e o seu meio ambiente social há uma ação recíproca. Homens fazem da sociedade o que ela é e a sociedade faz dos homens o que eles são. E o resultado é, portanto, um círculo vicioso. Para transformar a sociedade, os homens precisam mudar. E para transformar os homens, a sociedade precisa mudar. Isso significa lutar contra e, em alguns casos, desaprender relações de dominação, incluindo, mas não se limitando a, o racismo, capacitismo, sexismo, heterossexismo e assim por diante. Anarquistas, então, sustentam que nós neguemos todos os aspectos do poder sobre as pessoas, a sistematização da dominação, a que nos referimos com muita frequência como hierarquia. Então, anarquistas de fato incorporam um ímpeto destrutivo, um ímpeto de pôr um fim à dominação, de esmagar o poder sobre as pessoas, de destruir os meios pelos quais o povo trabalhador é roubado e explorado. Isso expressa o aspecto negativo do anarquismo. As tentativas de maquiar isso, que muitas vezes têm o propósito de atingir as massas, acabam omitindo a rica história do anarquismo de combate aos sistemas de exploração e às relações de dominação. Mas é verdade que o anarquismo não é simplesmente um projeto negativo. We'll be right back. Thank you. Salve, punks! Esse aí é o 24º Publicações Marginais Audiozine. E nesse programa, né, eu li aí agora no início, né, um trechinho do texto Queer, esse é o anarquismo. Anarquismo, esse é o queer, que eu li no programa passado também, mas esse aí eu li mais um texto, né? No programa passado era mais específico com relação ao queer, né? E nesse programa esse texto foi mais específico ao anarquismo, né? Aí lá no texto tem mais coisa, aí vai se complementar, né? Essas duas partes, é isso, só um textinho, só um trechinho, só para instigar mesmo, né? É um texto bem grande, né? E tá lá no site Investigações Libertárias, wordpress.com. E aí eu deixei o link aí na divulgação do programa, tem nesse programa, num programa anterior, pra quem se interessar, e talvez, pô, pode ser que futuramente eu leia mais um trecho em outro programa, né? Mas assim, eu sempre vou lendo, vou separando uns trechinhos que eu gosto, assim, que eu uso em outros materiais, às vezes eu uso em colagens que eu faço, né, em coisa, e aí eu resolvi colocar algumas coisinhas aí nos programas aí no início do programa, né. Eu sempre tô fazendo isso aí nos últimos programas, né, e acho que eu vou seguir fazendo isso por um tempo, assim, né, ou quando aparecer, assim, um texto que eu leia de imediato, né, e tal, e aí eu coloco aí, né, mas é, foi isso aí, mais pra comentar aí também sobre isso aí, e o vou ler o zine aí com o Luiz, número 2, né, que da cena punk da primeira década de 2000 lá de Campina Grande, na Paraíba, né. E aí, né, eu já comentei no programa passado, né, que eu peguei esses zines através do Eugênio, que é o punk lá da Paraíba, mas de João Pessoa, né, e ele mora aqui no Rio pelo menos uns 15 anos ou mais, não sei. É, e aí eu peguei esses zines com ele aí, é um zine que eu curto muito, né? Eu me interesso bastante pela temática punk e queer, né? Punk é o que eu vivo, né? E queer me interessa também bastante, né? Como anarquismo, niilismo e outras coisas, né? Mas o queer, né, tem uma outra pegada assim que me interessa bastante. É, que na questão da sexualidade, gênero, né? Tem mais essa. Ou da antissexualidade e do antigênero, tem mais esse foco, né? Mas também é político, ideológico, né? Cultural também, né? E tem tudo a ver, né? Como vai falando aí no texto aí, quem leu o texto todo, quem se interessar, tudo a ver, né? Porque o queer é anarquista, né? E vai fazer a comparação de que o anarquismo também é queer, né? E tal. E o punk, né? Pra mim também tem tudo a ver, né? Mas, apesar de na prática, né, rolar muita bosta, né, mas teoricamente, né, ou ideologicamente, culturalmente, né, porque a cultura punk ela tem seus princípios, suas ideias, né, e tal. Claro que ela evoluiu com o tempo, se expandiu pra caramba, né, mas tem as mesmas bases, né, e tal, né, e ela tem, pra mim, tem tudo a ver com essa questão do queer. Inclusive tem muitas similaridades na história das duas coisas, como palavras que eram usadas pra ofender pessoas, né, e pra designar pessoas marginalizadas, né. Tem tudo a ver essa questão na história do punk e do queer, né, tem muita similaridade mesmo. Se pesquisar vai ver que tem muita coisa a ver mesmo, e tem as mesmas origens, né, da mesma região, assim, né, a palavra em si, né. Claro que o movimento punk e o movimento queer são outras coisas além das palavras, né? Mas as origens têm similaridade, né? Tanto nas palavras quanto nos movimentos, né? E o queer não é só uma questão de sexualidade e gênero, né? É um movimento também, né? E político, cultural, ideológico, né? Filosófico, né? E tal, e tem a teoria queer e tal, várias outras coisas aí, né? E às vezes, muitas vezes, é até colocado aí nessas siglas, né, LGBT, né, tem o Q lá, né, e tal. Eu acho que não tem nada a ver, mas aí vai variar de cada concepção de cada um, mas eu acho que pro mainstream eles nem sabem do que estão falando, né, colocando o queer como uma identidade de gênero, sendo que o queer nega a identidade de gênero, né, o queer não é uma identidade, é uma pós-identidade, como tem em alguns textos aí que provavelmente mais pra frente eu tenho uns zines aqui que fala sobre, eu devo ler aí. E aí nesse zine mesmo aí do Conluí já tem várias coisas aí sobre o tema também, sobre a questão do queer, né? Algumas poesias e alguns textos aí, né? E então vamos, o Zine com o Lui, né, como eu já falei, de Campina Grande, no Paraíba. É um Zine de tamanho 4, 24 páginas, poesias e textos sobre punk, anarquismo, cena, a cena de lá, né, veganismo, bike, movimentações, feiras, zines, sexualidade, queer, bandas, manifestação, protestos, receitas, eventos, anti-skinhead, anti-oi, antifascista. Tem um conto no final e mais umas colagens, né? Muitas, quer dizer, mais umas colagens, não. Muitas colagens, desenhos e expressões punks e libertárias. E esses desenhos desses zines, todos os três zines comuns, são muito irados. Tá ligado? Eu já usei vários deles em algumas coisas e é umas artes muito iradas, assim. Alguns eu sei que é do Lucas Altamar, outros eu não sei, que são mais de uns dois ou três desenhistas ali que eu acho que faz ali os desenhos do Zinho, né? E então, eu não tenho mais muito a considerar sobre esse Zine, né? Eu vou partir para a leitura. E aí eu vou colocar uns sons aí, né? Como sempre, e na sequência eu volto com a leitura aí do Zine. Em pé. Pode se descontrair agora, relaxa. Essa música é para todos os cristãos, porque é provar que o reggae não é um reggae religioso. Essa música se chama reggae ateu. Não se chama nada, não reggae. pátria. Gestão! Gritando os defensores,

tinha um poema contigo, se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Conluio 2. Esse zinho tem 24 páginas, tamanho A4. A capa dele é quatro punks ali numa paisagem ali urbana ali, né? E aí tipo tem uma parede ali de fundo ali, né? Uma porta também. E aí tem a parede é cheia de rachados, assim, de partes aparecendo os tijolos ali, tem umas plantas também ali presas na parede, no chão ali, tem um canteiro e tal, aí o chão ali de umas plantinhas, uns cogumelos, umas trepadeiras, uns vasinhos de planta ali, cacto, e aí tem um punk ali dos quatro no lado de lado esquerdo, assim, né? Tem um punk sentado ali num canteiro. E os outros quatro, dois em pés abraçado ali, e um numa bike, o da direita, assim, o último assim na direita. Então, esse que tá sentado, ele usa um chapéuzinho redondo, aquele chapéu. Eu nunca sei o nome desse chapéu, é um chapéu redondo. Ele é redondo em cima e redondinho ele curtinho em volta, assim, né? Tem algumas variações desse tipo de chapéu aí, uns de tecido, uns de sim, mais sintético, né? Alguns de uns outros de material mais rígido, mais durinho, assim, né? Aí eu não sei como se chama. E aí ele tá sentado ali, ele tá num canteiro assim de tijolinhos ali, né? Aqueles uns tijolinhos quadrados ali, né? E aí tem um regador embaixo dele ali no chão ali, com um símbolo squatter no regador, né? Esse símbolo esqueleto, aquele Nzinho, né, com a setinha para cima e embaixo ele tem uma cruzinha, né, tipo a setinha para cima masculino e para baixo feminino, né, tipo seria essa ideia, né, isso é uma variação desse símbolo aí que rola às vezes, né. E aí ele tá sentado ali, ele tá com um pé no chão, a perna direita, né, tá pisando no chão e a perna esquerda tá... ao contrário, a perna esquerda tá no chão e a perna direita tá... em cima do canteirinho ali, onde ele tá sentado, bem perto das nádegas dele. Ele tá de calça preta, camiseta preta, calça toda preta, só tem um pé escrito queer, e uma camiseta preta com uma caveirinha ali com ossos cruzados, uma caveirinha de com ossos cruzados atrás, né, da caveira, assim. E aí tem uma coroa de bike ali atrás da caveira ali, né. É um símbolozinho bem que rola bastante aí nos materiais, pela internet, né? No meio das artes aí, pets e tal, né? Com bad bike punks, né? E aí, ele, no braço direito dele, tá? Que tá em cima do canteirinho ali, o braço direito dele, ele tá, tem umas tatuagens ali de black work, né? Umas listras pretas, assim, toda preta. E acho que ele tá com uma. Parece que ele tá com uma mochila nas costas. Não. É tipo, parece uma alça ali, mas não acho que não é uma mochila, não. Ele tá encostado na parede, né? Sentado em cima do canteiro. Ele tem um cabelo de duas cores, que dá pra ver aparecendo um pouquinho embaixo do chapéu. Ele tá com um olhar assim meio. Viajando, assim, olhando meio pro nada, ao que parece, assim, tipo. E aí ele. Né, o cabelinho dele tem duas cores, como falei. Aí ele tá de tênis, um tênis branco, e aí do lado dele tem um punk que tá abraçando uma punk. Aí esse punk tem um cabelo espetado, ele tá sorrindo, ele tá com o braço por cima do ombro, assim, e saindo pela frente, assim, da mina punk. E aí ele usa um casaco de uma camisa de manga comprida de listras preta e branca na horizontal, sem patch nenhum. Ele tá com a mão ali colada, o braço bem colado no corpo, né? Aí a mão com o punho fechado ali, ele usa uma calça preta, só dá pra ver do joelho pra cima. Aí tem um patch ali, porque não tem nada no patch, na perna direita, um rasgado no joelho da calça, um patch ali na perna esquerda, na coxa, é, tipo, parece que tá escrito ante alguma coisa, mas não dá pra ver o restante. E aí uma parte tá coberta pela mina punk que tá na frente dele, assim. E ela tem um cabelo ali meio escorrido, caído na, um pouco na cara, tampando quase toda a testa. Parece que tem alguma coisa presa ali no cabelo dela, ou é uma trancinha, ou pode ser alguma coisa, tipo uma pena, alguma coisa assim, no lado direito e no lado esquerdo. No lado esquerdo dá pra parecer que é mais uma trancinha, com algumas coisas presas no cabelo. E ela usa um jaco preto, ela tá de braços cruzados, e aí uma camiseta branca por debaixo do jaco preto, sem nada escrito. Aí ela tá, a camisa só vai até a metade da barriga, aí do umbigo para baixo não tem nada, tem uma tatuagem escrito ali, incógnito, ah tá, incógnito, tá escrito tatuado na barriga dela. Aí no jaco dela, tá na manga direita, tá escrito hardcore, né, tá de braços cruzados, mas aí dá pra ver escrito hardcore na manga direita. A manga esquerda do jaco tá por debaixo, né, dessa mão aí, né, tá cruzando ali. E ela tem uns bottoms ali com nada, assim, tipo, tá em branco, né, mas pra entender que tem uns bottoms ali, uns pets ali também, no lado esquerdo e no lado direito do jaco. E a camiseta dela tá branca. A camiseta tem uma golinha preta ali. E ela usa uma sainha curtinha, uma mini saia assim, né, preta, com os pads ali escrito No Fear e Punk, dois pads. Aí ela usa um cinto de balas ali, com umas argolinhas penduradas. Aí tem um fechecré atravessado ali na diagonal, assim, na frente da saia, assim. E aí por debaixo da sainha ali, ela usa uma meia calça, tipo, ou uma calça mesmo, né, de oncinha, toda de aquelas texturas de oncinha, né. E aí só dá pra ver ela da canela pra cima ali, tá um pouco atrás ali do canteirinho que o cara tá sentado ali. Ah, tem uma torneirinha ali, bem destacadinha ali no cantinho do canteiro ali, embaixo da onde ela tá, dos pés dela. Mas não dá pra ver os pés dela, o pé dela tá atrás do canteiro. Aí o último punk ali na direita, ele tá sentado na bike ali de lado, pra quem lê, com a bike de lado, né? E ele também tá de lado. E ele tem um moicano, tá meio bagunçado, não tá espetado, só bagunçado, um moicano bagunçado, caído, com uma franja caída na testa, assim. E ele tá com um cigarrinho na boca e com a mão levantada pra, com alguma coisa assim, tipo um isqueiro ou alguma coisa na mão dele. Ah, não tem nada na mão dele, não. Na verdade tem sim. Na verdade tem um balão na mão dele e na boca dele não é um cigarro. É só uma coisinha da parede ali que parecia que era um cigarro, mas não é. Ele tá segurando um balão ali. Aí é uma cordinha saindo da mão dele. A mão dele tá levantada, tá bem perto da boca dele. E aí tá saindo um balão. E aí ele tem uma também ali no rosto dele ali. Ele tá só com um sorrisinho bem de levezinho. Ele tem uma costeletazinha preta ali, o cabelo dele é de cor clara. Aí tem várias argolas na orelha ali. E ele tá de jaco preto e bermudinha xadrez. O jaco dele, na manga direita que tá segurando o balão, dá pra ver que tem uns spikes ali e um fecho naquela parte de dentro, assim, né, perto do punho. Tem um fecheclé ali. E aí ele tem alguma coisa no pescoço ali, um colarzinho, uma coleirinha, né, ou uma cordinha só amarrada no pescoço ali, ou pode ser uma gola de uma camisa com a gola mais comprida assim, né, pegando até metade do pescoço, aí é branca, né, poderia ser isso. E aí o jaco, ou poderia ser a gola do jaco também, agora olhando assim melhor, parece que a gola do jaco pintada de branco, né, o jaco dele é todo preto, mas o jaco dele é todo de spike. E aí o braço esquerdo tá no guidão da bike, segurando no guidão da bike. Ele tá usando uma luva nesse braço, a mão dele tem uma luvinha daquelas sem os dedos, né? E aí tem o jaco, ele tem um punho branco ali, ou pode ser um bracelete branco, né? Não sei, mas pode ser um punho. E aí tem escrito caos no antebraço e na parte de cima do braço, eu acho que tá escrito resiste, resiste, com T mudo. E aí tem um símbolo squat em cima, assim, no ombro. E aí na parte de baixo do jaco, assim, tem um patch escrito punk ali. Ou escrito direto no jaco, porque não dá pra ver a costura. pode ser escrito direto no jaco. Aí ele usa uma bermudinha xadrez ali com um cinto de rebite. Tem um petzinho ali também que tá em branco. Aí a bermudinha é bem curtinha mesmo, assim, pegando aqui quase em cima, assim, no final. Bem um pouco abaixo da bem em cima, assim, na coxa. Aí a coxa dele tá quase toda de fora. E aí tem um coraçãozinho ali, escrito, tatuado ali na perna dele, escrito punk, dentro do coração, assim. É uma frâmula atravessando o coração, assim, escrito punk, né, por cima do coração. E aí embaixo, no joelho, tem tipo é um símbolo, que é o anabola, assim, aí em volta é como se fosse um sol, é tipo como se fosse saindo mais luzes, assim, né. É um símbolo que rola, às vezes, aí, no tipo, no bota, o pessoal bota no horizonte, assim, de alguma paisagem, né. Aí é tipo um anabola e aí em volta é como se fosse umas luzes saindo, assim, é como se fosse o sol. Isso aí no joelho, essa tatuagem. Mas a perna tá de lado, não dá pra ver tudo. E aí tem um bracelete ali, uma coleira ali de rebite na canela, assim, logo na primeira parte perto do joelho, assim. E aí depois vem uma caveirinha preta e depois um X embaixo da caveirinha e depois um coturno todo preto, assim, com aquela parte da frente do coturno bem grande, assim, bem alta, né, aquele calombo que tem na frente, assim, não sei como chama aquilo, a ponta do coturno, né, bem grande, assim, né. E aí o coturno todo preto, com um cadarcinho ali, branco ali, né, assim, no desenho, né, porque às vezes a ideia é pra destacar, né, no desenho, né. Às vezes não é que o cadarço é branco, mas é pra ficar em evidente o cadarço, né, pra separar o coturno todo preto. Aí você vai botar o cadarço preto, às vezes não vai dar pra ver, né. Aí você bota uns detalhes brancos, assim, né, pra ele poder ficar mais evidente ali, né. E aí a bike, né, a bike ali só dá pra ver do banco pra frente, a bike, que ela tá, o resto tá pra fora, estaria pra fora da página, né, a ideia, assim, né. E é uma bike comum, né, com a cestinha na frente ali, aquelas cestinhas que tem na frente, assim. Ela tá de lado ali pra quem vê. E aí vamos pra segunda página. A segunda página é editorial. Tem de fundo ali um jaco, tipo assim, tons de cinza, assim, bem clarinho, assim, um jaco ali, um jaco todo rebitado de spikes, assim. Dá pra ver um pedacinho da gola do spike, do jaco, né? Como se estivesse nas costas de uma pessoa mesmo, é só é uma foto, né? Só que ela tá bem clarinha ali em tons de cinza. E aí só dá pra ver ali a costa do jaco toda ali, um pedacinho do braço e um pedacinho da gola do jaco ali. E aí ele é de fundo da colagem do escrito do editorial. E aí esse editorial tá escrito em colagens, assim, por parágrafos, né? Por parágrafos, né? Umas 3, 4 partes, assim. E vamos lá ao que está escrito nesse editorial. Depois de muitos esforços, fico contente que agora eu esteja escrevendo esse texto de abertura do Conluio 2. Esforço é uma palavra muito corriqueira dentro de cenas autônomas que dependem da vontade e espontaneidade de indivíduos. Esperar que o desejo de criar algo flua é muito complicado, principalmente quando esse anseio tem que se combinar com o de vários outros indivíduos. Sabemos bem que, no mais das vezes, relegamos as atividades que mais nos representam em segundo plano e damos atenção redobrada a outras produções que têm como fim atender exigências de alguma instituição ou empresa. A elas dedicamos horas, dias e mais dias em busca de recompensas que nem achamos justas ou tão válidas, mas que acabamos por manter esse sistema por necessidade de sobrevivência. São sempre essas atividades estressantes que elencamos como mais importantes no discurso, mas no nosso cotidiano. É estranho que as pessoas tratem a vida livre como algo que se conversa em mesas de bares e que não se tem aplicabilidade nas práticas do dia a dia, tratando filosofia e outras leituras de mundo que se opõem ao que está estabelecido de uma forma fantástica e distante como em qualquer conto de fadas. No entanto, o que nós estamos esperando para começar a viver e tentar criar, ao menos em nossas mentes, pequenos momentos e espaços de liberdade, tentando assim construir da forma que seja as inúmeras realidades possíveis e demonstrando que não só existem as verdades e estruturas concretas que nos vão que nos são oferecidas, ou melhor, empurradas goela abaixo, nos fazendo engolir arduamente com gosto de sangue e frustração as normas, leis e regras contidas nas mais diversas esferas dessa civilização escravagista. Não dá para ficar nutrindo ideias escatológicas de mundo para acalentarmos nossas mentes perturbadas quando sabemos que estamos jogando um jogo em que somos peças marcadas para ser usadas e sugadas até a morte. A vida é agora, e nem Deus, nem qualquer Messias que você venha projetando existem ou vão mudar essa merda toda. A normalidade me enoja, me assusta, me rouba o sossego e não pretendo baixar a cabeça ou ignorar isso nem um dia da minha vida. O dia em que parar de me revoltar contra meu cotidiano é porque me rendi à alienação, ao gozo dolorido de ser vítima e agressor. A confusão dessas palavras apenas quer transmitir razões de rupturas e desconluios e da capacidade de reforçarmos nossas uniões com a vitória ou com a derrota dos que morreram tentando. E também o nosso nojo e desprezo aos que morrem ainda vivos, conformados com o que têm e são. Flores aos rebeldes, e viva a capacidade de nos conluiarmos e tentarmos subverter a ordem, arrastando-se na lamúria, nas desavenças, nas alegrias, nos gozos, nos erros e acertos, de estarmos sempre tentando. Espero que esse material seja lido por você e você deteste ou ame, que você sinta algo intenso que o leve à febre criadora do questionar. Esse zine foi escrito e é dedicado a todas as pessoas de cenas ditas alternativas, estejam elas em sintonia ou não com o que nós pensamos. Todo sentimento com que escrevemos e construímos esse zine teve como destino a razão virtual. Todas as pessoas que nos servem de referência para o que somos e o que por conseguinte nós somos. Otília Urricani, o nosso conluio. Temos nos juntado tão separadamente unidos, nossos conceitos tão parecidos têm sido distanciados. Temos feito tão pouco do que gostaríamos. Todos cremos que podemos, mas não queremos realmente. Então o que fazemos apenas pensando? Pensar e estar nos paralisando no tempo e espaço. Estamos cansados de nada fazer para nada mudar, mas só mudamos a nós mesmos só por necessidade de comodismo. Se acomodar na inoperância realmente cansa, portanto, me acorde para uma aventura. Me acorde para uma eventual ação. Lucas Altamar. Próxima página, 3. Essa página tem um fundo tipo de um tecido. Aí dá pra ver as costuras. É tipo um tecido xadrez, né? Digamos assim, né? Só que não dá pra ver as cores, né? Mas dá pra ver as divisões, né? Dos quadradinhos ali, né? As costuras e tal. Aí é o fundo da página. E aí logo em cima, assim, no lado direito, tem um desenho ali de um punk de bike. Ele tá de frente, pra quem lê, né? Aí dá pra ver só a roda da frente da bike e o guidão. E aí ele tá de bonezinho ali, com o cabelinho saindo pra fora do boné, assim, na lateral do rosto, assim, que dá pra ver. Aí ele tá meio sorrindo ali, com um sorrisinho bem de leve. No boné tem um escrito HC e um na frente do boné e na lateral escrito Hardcore. O rosto dele tá meio virado assim de lado para quem lê. Não totalmente, só um pouco, né? Que aí dá para ver um pouquinho da lateral do boné assim, escrito Hardcore. Aí ele usa um jaco todo arrebitado, um jaco cheio de spike na manga direita. E aí na mão direita tem uma luvinha também, sem dedos, aquela luvinha sem dedos. Tá segurando ali no guidão direito da bike, né? Aí no lado do jaco tá fechado, com o fecho fechado aqui na frente, né? Aí tem uns buttons ali, mas não dá pra ver se tem alguma coisa, tá em branco, eu acho. E aí tem um patch escrito ali no peito direito ali, punk. E aí mais uns spikes ali no lado esquerdo, uma na bola. E o braço do esquerdo do punk tá um pouco a colagem pegando por cima, mas é o jaco, essa parte, ou o jaco não tem manga, ou a manga do jaco é diferente, ela é de listas preta e branca, cheia de spikes também. E aí não dá pra ver muito, dá pra ver só um pedacinho da mão esquerda dele ali pegando no guidão ali. Aí ele tá de bermudinha, de duas cores, né? Uma perna direita é tipo um xadrez ali, toda quadriculadinha, com os dois pets ali, e a perna esquerda é preta, sem nada. E aí vai até ali perto do joelho a bermudinha, aí tá ali, né, pisando nos pedal ali. E aí de têniszinho e nos dois, né, e na perna esquerda tem uma coleira ali de spikes ali na canela, ali presa ali entre o joelho e a canela ali. E aí embaixo escrito DY. E aí tem mais uns, tá ali espalhado ali pela página, ali tem um anabola, um símbolo squatter. No final da página tem uma foto de três punks ali de, e um símbolo da estrela do caos, né, uma expansão. E aí os três punks que estão ali, um é de, tá de jaco, todos, dois de jaco e um de camisa de manga com peito. O de primeiro da direita ali de jaco é cheio de, só dá pra ver assim que ele tá com, apontando assim pro punk do meio com os dois dedos assim e olhando pra ele, ou tipo com, fazendo assim com, fazendo com os dois dedos juntos assim, o indicador e o dedo médio junto, né, tipo apontando pro meio ali, né. Ou tá fazendo algum símbolo, alguma simbologia ali, né? Parecida com o que o outro tá fazendo do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo tá fazendo a mesma coisa, só que tampando os olhos, né? Com os dois dedos ali. Aí esse do lado direito ali, o jaco dele é cheio de detalhes de oncinha todo, assim, no jaco todo. Não parece ter rebite nem nada, não. Tem uns detalhes assim no ombro, na manga, na gola, no punho do coisa. E aí ele usa uma camisa toda quadriculadinha ali. Dá pra ver que ele tem um cabelinho ali bagunçado assim, mas tá meio o fundo é preto, tá se misturando o cabelo dele, não dá pra ver direito, e ele tá olhando pro punk do meio, né, como eu falei. E aí o punk do meio tá tampando a boca, né, com a mão na boca ali. Ele usa uma camisa de manga com pelo toda listrada preta e branca na horizontal. Parece que tem uma coleira de spikes, tem uma alça ali atravessando o peito dele, parece uma bolsa que ele tá carregando ali, né. E aí também não dá pra ver muito o cabelo dele, não. Ele tá com a mão na boca, né? Não dá pra ver muito o cabelo dele, não, porque tá se misturando com o fundo, né? E aí não tem mais muitos detalhes nele. O último da direita tá com os dois dedos, como eu falei, tampando os olhos ali, né? Com o dedão levantado. E aí também não dá pra ver muito o cabelo dele. Ele dá pra ver um pouquinho o rosto dele, quase não dá pra ver, porque a mão dele tá bem na frente do rosto. Aí o jaco dele é todo arrebitado, todinho da manga. E aí é das duas mangas, tudo. E não parece ter pet nem nada, não. Ele parece que ele usa uma camisa preta por baixo do jaco. E aí vamos aos escritos. Tem dois escritos, eu acho. Que é um escrito e uma poesia. E ele é igual no primeiro, que foi um editorial e uma poesia na segunda página. Nós matamos o punk e fizemos um gig sobre sua cova. Por mais cansativo que seja, nós instigamos mais uma vez e nos arriscamos a lançar algumas ideias que nos têm passado a cabeça sobre o punk. Não é à toa que fazemos isso. Essa palavra por muitos anos tem sido a catraca de nossas vidas, nos impulsionando em nossas ações, relações, estética e tal. Com o passar do tempo, nos questionamos, mudamos e retraçamos nossos caminhos. Felizmente, numa trilha onde o punk é mais plural, criativo, anarquista, combativo e ao mesmo tempo irreverente. Nesse processo chegamos aqui, ativos e ativas, insatisfeitos e insatisfeitas, querendo mais um novo e a ação. E é nessa instigação do punk como um novo que matamos entre nós visões ou ideias de punk que nos pareciam algumas até repulsivas de tão autoritárias, rígidas e estáveis. Aqui vós escrevemos palavras inspiradas numa ideia de punk que foge da rigidez e busca a movimentação, que foge da estabilidade e contraculturalmente se instabiliza visualmente, musicalmente, corporalmente, mentalmente, sexualmente e organizacionalmente. O que queremos dizer, primeiramente, é que não nos entra mais a ideia do punk como meramente uma coisa que você se diz, esclarecendo. Contraculturalmente falando, sim, somos punks, mas, contudo, ser punk para nós não é mais lá muita coisa. Muita gente nesse mundo é punk, se dizem como tal, e agora nos parece muito idiota ficar julgando quem é e quem não é, ou discutindo critérios que definem uma pessoa como tal. Preferimos perceber quem está próximo da gente para nossas ações e ideias e quem, pelo contrário, voa longe. Começamos a ver as coisas assim. Depois que vimos aqui no Nordeste e em Campina Grande, muitas pessoas que estão estáveis dentro da cena punk, que são punks vivendo vidas que só reproduzem o padrão de se viver nas grandes metrópoles dos anos 2000. Escutar música passada é mesmo que nada. Beber e se drogar também. Achar que o mundo devia ser de um jeito por achar tão pouco. Enfim, punk não se diz somente, porque esse se dizer institucionaliza e engessa muitas pessoas. O punk se vive. Não se é meramente. Pode-se viver o punk sem se dizer. E pode-se dizer e viver como qualquer outro conformista, ganguista, rockstar ou idiota, por aí. E é através da vivência política e anarquista do punk que nos diferenciamos dos zilhões de punks que existem por aí. É criticando, sentindo, construindo e negando através da prática muita coisa que existe aí que fazemos do punk uma ideia mais livre, irreverente e insana. Culturalmente pensando, seguimos com as ideias sobre música e estética do zine passado, mas queremos criticar essas fronteiras que se estabelecem na cultura punk, que estagnaram muitas pessoas da mesmice, e ampliar os horizontes do punk, colocando como um sinônimo de ação e novo, e não mesmice e morgação. O punk não é a única música que escutamos, nem a única coisa que vivemos, nem é a única coisa livre que existe no mundo. E o que é louco é que, escutando, vivendo e pensando outras coisas livres e diferentes, trazemos para o punk novos gases, instigações, pensamentos, sonoridades, sabores e estilos. De punk para punk. Só para punks. São ideias que restringem e não que ampliam. Para os que não sabem, significa expansão cosmopolita. O punk surgiu como algo revolucionário no sentido de inovador, e assim nos instigamos em ser. Aqui vos escrevemos para dizer não o que é punk, mas para expressar o que ele representa para nós. A insignificância de existir e não resistir. Ser apenas mais um a preencher e lotar essa engrenagem toda e cada uma pancada que você dá em mim que dói. Na minha existência, no meu amor, só. Mas todos contribuem para que a máquina não pare, não morra e dê mais frutos, mais sangue, mais dor e mais vidas. Onde você está? Te vejo sobre pilhas de cadáveres fazendo a máquina mover. Quarta página, sobre veganismo e contracultura. Essa página é de fundo todo branco, tem uns riscos na lateral, assim, em zigue-zague, assim, né, em alguns outros formatos, assim, na lateral. No topo da página tem o título, né, sobre veganismo e contracultura, e uns rebites de fundo, assim, uns rebites redondos. E aí do lado direito tem uma expansãozinha com a estrela do caos, né, com um Ezinho dentro. E no lado esquerdo tem a estrela do caos com o Azinho, na boa, Azinho, né, do Anarquia. E tem mais um escritozinho ali, com o punk. É só uma colagemzinha, um recortezinho de alguma coisa colocada ali para colocar no lateral da página. Não dá para ver tudo escrito, tá cortado. Aí parece Go Punk, Stay Vegan. Acho que é isso, mas tá cortado umas partes, assim, não dá pra ver tudo, mas pelo que deu pra entender é isso. E aí tem uma interrogaçãozinha ali, bem no final da página, assim, e uma garrafinha. E vamos ao escrito. A razão de eu estar escrevendo esse texto é a de expor minhas opiniões sobre o veganismo e como essa ideia vem sendo rejeitada em meios ditos alternativos ou contraculturais, e principalmente no meio punk. Tenho dado muita atenção ultimamente à luta antiespecista, porque esta para mim uma visão fundamental aos que se enojam com a opressão e dominação hierárquica do sistema de méritos em que vivemos. Sistema esse que elege superioridades por meios muito duvidosos. Para exemplificar melhor, quem definiu a superioridade sexual de gênero, onde o homem adulto, branco, heterossexual e com comportamentos socialmente adestrados de acordo com o seu órgão biológico, nesse caso externo, o pênis, é superior aos seres femininos e afeminados, ou que o mesmo encontra-se numa posição de comando sobre outras etnias, formas de se relacionar e idades. Posso garantir que foi o mesmo saber-poder que transformou a natureza em um objeto ao bel prazer do homem. O mesmo pensamento que o fez centro do universo, por acaso habitamos. E é contra as atrocidades geradas desse pensamento, ou seja, parte do nosso cotidiano, que o veganismo se levanta. E é pela vida dos seres que não podem ir às ruas gritar e manifestar seus desconfortos, suas dores, que nos levantamos. É pela negação da igreja, do Estado e dos seus preceitos que subjugam milhares de seres a coisas e a meros produtos do consumo humano, fruto de tortura, humilhação e pena de morte. Por isso, me causa muita perturbação que a palavra vegan venha sendo alvo de críticas vazias que associam diretamente a uma onda de jovens das classes altas, vulgo playboy. A forma como vivemos divulgando esse nome pode ser uma provável origem desse problema. Aliás, um problema comum aos nomes palavras é que eles tendem a estatizar conceitos. E esses conceitos podem ganhar novos contornos, novos significados ou interpretações. No entanto, sabemos claramente o que a sociedade do consumo e da informação faz no seu processo de transformar tudo em produto, é desqualificar e destruir de significado as coisas, inclusive palavras que contém em seu radical ideias subversivas. Deveríamos nós, que já vivenciamos isso, estar mais atentos e duvidar mais do esvaziamento de significados que da mesma forma atinge o punk, o hardcore, o queer, o anarquismo, o niilismo e etc. Um pouco além dessa discussão, acrescento aqui que se vegan é uma palavra que causa certa repulsa e é geralmente motivo de chacotas, é porque ela grita alto contra a norma, contra coisas que as pessoas não estão dispostas a repensar ou mesmo renunciar. Atinge elas no âmago do problema, no sentimento especista. Temos aqui uma grande contradição em nome do falso prazer burguês, ou como se queira chamar, muitas pessoas que dizem lutar contra a ordem vigente. Acabam se prendendo ao status quo, mantendo rotinas ou comodidades que não deixam nenhum nazifascista para trás em termos da crueldade que ela sustenta. Já que o que difere os animais não humanos dos humanos, senão um discurso cultural intrinsecamente ligado ao poder da religião somado às razões econômicas. O que o playboy há no negar dessa canalice? Negar a falsa ideia de superioridade é então uma atitude classista? Alguns vão de dizer que seriam os custos. Bem, eu diria que existem muitas alternativas para isso. E procure você mesmo conhecer DIY. Frutas, verduras e legumes não são nem de longe as coisas mais caras que nós consumimos. Além do que, existem formas e formas de obtermos os nutrientes que precisamos para nos manter vivos e com saúde. Levar para essa questão unicamente alimentar é meio que aceitar a frase mais idiota que já ouvi. Hitler era vegetariano, para justificar qualquer questionamento moral. Veja, veganismo é mais que alimentação, e por mais que essa seja um fator importante na postura dos indivíduos anti-especistas, e por que não seria? Afinal, a alimentação e a vestimenta são dominadas por indústrias, indivíduos, empresas e instituições altamente destrutivas que controlam e são partes constitutivas da cultura e da sociedade em que vivemos e questionamos. Existe também uma quebra com o consumo e retomada do controle sobre o que se come e por que se come, assim como sobre o que se consome no geral. Desta maneira, a luta anti-especista defendida pelo veganismo não se diferencia da crítica à indústria cultural, das propostas queer, das ideias punks e separado do anarquismo vegan. Não seria nada mais que uma teoria reformista estúpida. Ser vegan é mais do que opção, é antes de ser apenas sentimental, ser radical, ser ético e construir uma prática cotidiana livre das imposições da cultura humanista. É ter capacidade de reconhecer a dor do outro e transformá-la na sua revolta. Um ato de revolução e transformação individual. E é ser antissexista, antirracista, anti-idadista, iconoclasta, anticlerical, acrata e ter relação com toda ideia de boicote, reação à sabotagem à cultura do medo. E sabotagem à cultura do medo. Não podemos ser radicais em alguns aspectos e em outros não. Enquanto críticos radicais, devemos combater a violência, a exploração e o autoritarismo como unhas e dentes, e não usar as unhas e dentes como ferramentas da manutenção do estado de explorador. Neste caso, você é o explorador e deixa de ser dependente exclusivamente de você. Não existe neutralidade possível na sociedade. Somos empresas e inimigos do meio ambiente, dos solos, das florestas, dos mares, da fauna e etc. Em nossas mãos de carrascos jazem diariamente inúmeros seres. Somos responsáveis pela dor e pela tortura, pela extinção e pela destruição de inúmeras espécies animais e vegetais. Crimes dos quais nos exaurimos da culpa utilizando argumentos depravados, estadistas e cristãos, altamente desprezíveis. Creio que não se pode pregar um purismo, porém algumas coisas dependem diretamente do seu não. Uma resposta coerente à improbidade cometida por nós mesmos, financiada em ações do cotidiano, muitas vezes pretensamente tratadas como naturais. O punk, enquanto contracultura, boicota a continuidade da cultura da dominação, execrando qualquer forma de subjugação, inclusive de animais não humanos. Por tal, penso que o que talvez seja um dos maiores causadores da estranheza é o que nos leva a atitudes ignorantes, é a falta de questionarmos o mais básico possível. Por que somos o que somos? Por que sou punk e por que não sou outra coisa? Ou mesmo por que ser vegan, antiespecista, e por que não ser? Se sairmos da superficialidade da crítica que habita na ponta da língua e não em um ponto racional, talvez fôssemos capazes de entender melhor as semelhanças entre algumas contraculturas. Cabe aqui, então, não uma disputa de egos, mas uma reflexão radical. Otília Urcanha. E aí, esse texto foi em duas páginas. A segunda página tem o mesmo contorninho em volta ali da segunda página do texto, né? Que seria a quinta página do zine. Tem uns contorninhos ali em volta ali, umas colagenzinhas ali. Aí tem um desenho no final da página ali. E tem uma poesia também no final dessa página aí, no final do texto, depois do final do texto aí. Aí a poesia é: quando as vacas viram peixes. Eu era uma vez mimosa, uma vaquinha nada especial, assim como nenhuma das suas companheiras, de cativeiro de fazenda de leite. Mimosa nasceu ali, não sabia de modo algum qual seria seu destino, ou de onde vieram seus descendentes. Um dia a mimosa resolveu parar de produzir leite, pois queria tentar produzir algo mais de sua vida para ela mesma. Isso culminou na transferência de sua casa para uma colônia de abate, daí para um açougue. Quem diria, a mimosa esteve em uma festinha de aniversário para criancinhas obesas num shopping. Mimosa dividiu-se em milhares de pedacinhos, misturada a muitos pedacinhos de outras de suas colegas de infância. Em seguida da merda das criancinhas obesas, Mimosa foi para rios que jamais imaginaria conhecer. Mimosa se encontra agora em milhares de peixes num vasto mar. Infelizmente, só agora está livre, tentando não virar gatinhos. Lucas Altamar. E aí o desenho ali que tem ali é dois punks. Eles estão falando do It Vegan. Tem um balãozinho ali em cima da cabeça deles ali com as pontinhas do balão estão indo na direção dos dois, né? Como se os dois estivessem falando isso. Aí o punk da direita ali tem um cabelinho cacheado. Tá com um sorrisão ali, uns olhinhos meio caídos ali, mas um sorrisão bem grande. Ele tá segurando uma panela. Esse desenho é só os contornos, ele não tem muito preenchimento não. Aí ele usa um jaco ali, tá sem pintura o jaco. Aí o jaco tem alguns spikes no ombro, alguns rebites ou bottoms ali no, na gola. E uns dois fechos ali em vesticle no braço direito, que tá segurando o braço direito, tá segurando a panela, e o braço esquerdo. No braço esquerdo é só uns rabiscos só ali, aparece só a mão ali, a calça das pernas do boneco, não dá pra ver se tá de calça, o que ele tá usando, é só um contorninho. E aí o punk da esquerda tá com o braço segurando uma concha e tá com o braço em cima do ombro do punk da direita, que tá segurando a panela. Aí esse punk da esquerda tem um moicaninho ali caído na frente do rosto ali com uma faixinha na cabeça. Ele também tá com um sorriso ali de lado, ali, um sorriso meio de lado, né? com os olhos bem abertos ali. Aí o jaco dele tá com a, dessa, na manga, tá com as duas mangas dobradas, né, ali, como se, até a metade do antebraço ali, né, com as mangas dobradas. E aí ele tem ali um petzinho no lado direito do jaco, no lado esquerdo ali tem um feixe clair, uns dois rebites ali, uns três rebites, uns spike ali no ombro. E ele tá com a mãozinha, a mão esquerda tá na cintura, assim, colocando na cintura. A mão direita tá no ombro do punk e a mão esquerda tá na cintura. Aí da calça dele tem uns 2 centímetros de rebite ali e uns 3 fechos na perna direita e 3 fechos, fecha clara na perna esquerda. Estamos todos presos, de ambos os lados dos muros, a mesma sociedade. Uma se acha boa, a outra é vista como má. A norma interna, no seu espelho, o que lhe é insuportável. Ela diz que lá dentro eles serão educados para voltar integrados no lado de fora. Do lado de fora. Que lado de fora? A sociedade se defende construindo prisões e constatando que elas não dão certo. Prisões não dão certo. Faz reformas na arquitetura e na lei para internar novamente negros, nordestinas, bichas, pequenos ladrões, jovens, religiosos, ateus, manos, desempregados, larapos, alterofilistas, operários, 171s, manicures, pobres, punks, putas, loucos, bêbados, homens e mulheres quase normais, enredados em armadilhas policiais e jurídicas. Estar dentro ou fora é quase um acidente. aqui somos livres, mas vivemos prisioneiros dentro do território nacional. Dizem que somos civilizados, mas ainda não aprendemos com as sociedades primitivas a ser antropofágicos. A antropofagia, cultura do medo, de subversão, pune, castiga, prende, extermina, vomita diferentes. Modo de vida antropoêmico. Estamos todos presos. Como é que nós podemos apoiar uma prática que não tem nem respaldo na ciência e uma prática que é uma questão de comportamento? Se alguém quer ser homossexual, problema dele, é questão dele. Quer ser prostituta? Problema, questão dela. Agora não vamos legalizar toda essa imoralidade, porque um erro moral não pode ser um direito civil. Agora não vamos legalizar toda essa imoralidade, toda essa imoralidade, toda essa imoralidade. A homossexualidade, à luz da teologia e da palavra de Deus, é uma rebelião consciente contra a ordem divina da criação. Por favor, vá ao telefone. Por favor, vá ao telefone. Ninguém é fascista, ninguém é homofóbica, ninguém é racista, ninguém é escravocrata. Por favor, vá ao telefone. I want those 12. Eu quero que essas 12 pessoas, saved by the grace of God, diga pela graça de Deus, will release an offering of 10,011. Eu vou liberar uma oferta de 10.011 reais. Ninguém é homofóbica, ninguém é racista. pessoa que trabalha com o pastor fulano, da outra igreja, trabalha sozinho, ele trabalha para ele. Toda a oferta fica com ele e ele dá apenas uma parte para a igreja do pastor e a pessoa fica sozinha, independente. Quer dizer, toda a oferta que der a minha igreja vai ficar comigo e eu vou dar apenas uma parte daquilo. É isso que acontece. E eu já estou falando para você que é assim que está acontecendo agora. O Soares, o Valdomiro faz isso. O Soares, o Valdomiro. Ele, o pastor que sai da igreja universal, vai bater na porta dele e diz assim: tudo bem, estou uma igreja, logo uma igreja. A igreja é minha, a oferta é sua, mas você vai ter que me dar 20%, 30%, eu não sei quanto que é, 40%. Então, o pastor que está na igreja universal, que pensa assim: ah, olha, eu não cresci, sabe uma coisa? Eu vou trabalhar lá com ele, e aí eu vou trabalhar para mim. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. E aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Sem fé, sem lei, sem rei. Assim eram chamados os índios pelos colonizadores europeus quando da chegada da conquista europeia nas terras chamadas da América. A colonização europeia estabeleceu igreja, policiamento, Estado. O resultado tem sido o extermínio de povos e devastação da natureza. O processo colonizador continua através da igreja, das leis e do Estado. Mas há também recusas e resistências a esse projeto de expansão do domínio europeu por essas terras. Adelante los que luchan. Condenados unidos são potência extrema. Página 6. Ponha a diversão no meio de suas pernas. Então, essa página é sobre bike, né? Tem várias fotos do pessoal de bike, né? Um desenho, dois desenhos, né? Então, tem uns desenhos, né? Um desenho e umas fotos do pessoal de bike. Aí a primeira aqui é ponha a diversão no meio das suas pernas, né? Aí tem uma bike ali embaixo, ali um desenho, né? Uma bike ali de lado ali, né? Bem comum assim, né? Com uma lanterninha na frente ali, né? Em cima do. Ela tem paralama, essas coisas, tem aquela proteção na coroa também. Ela tem freio ali, tudo é uma bike ali, né? Bem comum, bagageiro também e tal. Aí depois tem escrito: abandonando o carro e o ônibus, vamos livres e de graça para onde quisermos. Aí essa frase está embaixo da bike. Aí tem aquela caveirinha que tá com os ossos cruzados atrás da caveira e uma coroa ali em volta, né? Uma coroa de bike, né? Ali atrás dela ali. Aí tem duas caveirinhas dessa ali. Aí do lado dessa arte, aí tem uma foto ali de uma pessoa ali, com a bike assim, empinando a bike. Ali a pessoa tá em pé ali com a bike levantada, né? Só a bike tá numa roda só, com a parte, com a roda da frente pro alto, né? E aí tá escrito bike punk, um anabola e uma estrela do caos. Ali, mais uma foto ali de dois punks de costa ali, só dá pra ver do ombro pra cima, assim, das costas pra cima, da metade das costas pra cima. Ali, mas tá bem escura a foto, assim, tá bem acinzentada, não dá pra ver muitos detalhes, assim, dá pra ver que tem um patch ali nas costas de um tá de boné virado pra trás, e o outro, camisa preta, e o outro ali tem um patch e uma gola ali, tipo, meio quadriculada, é o que parece, assim, é o que dá pra ver. Aí tá... ex-conformista quebra o espelho. O fundo dessa página é todo de zebrinha, assim, né? Aquelas manchas de zebrinha, né? E aí depois tem mais uma foto ali com a pessoa de costa para quem lê, e uma bike atrás da pessoa, assim, a pessoa tá de costa, nas costas da pessoa tem uma bike, ela tá tipo sentada ali naquela parte do quadro do meio ali, de costa para quem lê. Aí tá de colete ali com um patch nas costas, mas não dá para ver o que tá escrito, com uma calça preta. E aí, não sei, parece ter um moicano, mas tá meio confuso ali a imagem. Então é uma parede de pedras assim, e tá meio que se misturando algumas partes da imagem assim. Uma parede de tijolos, né? Tipo de azulejo, sei lá, né? Toda quadriculada a parede, né? Pode ser de azulejos ou de tijolos, né? Meio acinzentada ali. Aí tem um escrito do lado dessa foto: esse doce sabor amargo que escorre dos meus lábios, não consegui digeri-lo, não consegui mastigar as suas palavras, então vomitei-as. E mais, devolvo-as para ti. Olha, elas não servem para mim, jamais servirá para alguém. Servirá para alguém? Só para ti. Nasceste, conheceste e continuas no mesmo buraco, prisão de 100 mil metros, mas prisão. Adeus. Tenho asas, pernas e duas rodas. Posso sair do lugar. Tenho ideias, muitas. Sei pensar e agir. Sheila. E aí, depois desse escrito, tem um desenho de uma pessoa, de um punk andando de bike ali. É só os contorninhos. Ele tem o cabelo espetado ali, bem bagunçado ali. Um cabelo bem meio arrepiado, meio espetado, meio bagunçado ali, caído um pouco na testa. Ele tem uma faixinha ali, um piercing de argola no nariz. Ele tá sorrindo, uma camiseta ali branca, né? Todo ele tá tudo branco, porque ele só tem um contorno, né? E aí tem um cintozinho de rebite. E aí tem uma bike ali, né? Uma bike bem simples, assim, parece aquelas BMX, assim, aquela bike pequena, né? E aí depois tem mais uma imagem ali no lado direito, pra onde for, vá de bike. Aí tem uma silhuetazinha de uma bike no meio, é tipo uma placa, né? Aquelas placas que fica na rua de sinalizações, né? Isso é até uma arte que o pessoal faz em umas camisas e tal. E tem um blog, que é o símbolo do blog, um blog sobre bike, né? Que era esse símbolo aí. E aí tem ali escrito ali, não sei se pode ser esse blog, esse mesmo blog, camelada.blogspot.com. Eu me lembro que tinha um blog uma época aí que tinha esse desenho como símbolo. E aí essa daí foi a sexta página. E sétima página, é Bitter Punks, Punks Mutantes e Amargos. Aí essa página tem, é toda texto, de fundo tem uma arte com um monte de bonequinho de palitinho em várias posições assim ao fundo da página. Aí algumas partes dá pra ver os bonequinhos, que tá nas lateral assim, né? O texto pega quase toda a página, quase toda, né? De cima a baixo. Aí no lado direito, assim, no canto direito da página, tem um punk ali bem esguio, assim, bem magrelo, mas tipo comprido também, meio esticado ele meio. Tem uma estética meio. Parece uma pessoa de borracha, sabe? Aí ele tá meio ondulando, assim, sabe? E aí ele tá ali esticado ali com uma mão atrás da nuca, assim, né? O braço levantado pro alto e colocando a mão atrás da nuca e outra mão esticada para baixo, o braço esticado para baixo, assim. Aí tem um jaco preto ali, um lado tá claro, assim, como se fosse uma luz batendo, e o lado direito, que tá com a mão pra trás da nuca. E o lado esquerdo ali preto mesmo, né? Como se a luz estivesse batendo naquele lado, um lado direito, e o lado esquerdo estivesse escuro mesmo, assim, né? Aí dá, acho que essa ideia, um brilho ali, né? Ou pode ser que o jaco dele seja duas cores, né? Mas dá essa ideia também, né? E aí no lado direito ali, no lado esquerdo ali do jaco, tem uns rebites, uns spikes ali na gola, no ombro. E aí ele usa um cinto de rebite ali, tem o cabelo espetado, ele tá com um sorriso, sorrindo ali, mas com aquele sorriso fechado, né? A boca fechada, com os olhinhos fechados também. E aí cada perna da calça é de uma cor, ele tá meio de lado um pouco, as pernas dele tá de um corpo dele tá virado de frente para quem lê, mas as pernas estão de lado para quem vê, ele tá tipo se virando assim, né? E aí o corpo dele vai ondulando, vai tipo fazendo uma ondulação assim, né? Todo esticado até chegar no chão ali, que tem um eita de uma botinha, né? Uma bota ali com um salto, o salto da bota é todo tipo uns espetos assim, né? E no final da página tem ali uma estrela do caos com a anabola dentro. E vamos ao texto. Bitter Punks, Punks Mutantes e Amargo. O punk enquanto contracultura se opõe à cultura do medo e do terror, sendo assim contrário desta, acredita e ver a vida em constante mutação, uma evolução sem padrões matemáticos e sem fórmulas que a prescreva. Essa é, para mim, a melhor interpretação para o enunciado No Future, um conhecido jargão e, infelizmente, mais adotado por porra loucas. Nesse raciocínio, viver o presente é muito mais interessante e mais necessário do que construir o futuro, ideia tão valorizada pelos neoliberais. Entre aspas e com uma interrogação. Cheios de ideias de comodidade e estabilidade. Esses que são em si produtos do lucro, do excesso e da acumulação, geradores da miséria humana e destruição acelerada do meio ambiental natural. Viver o presente permite-nos não só entregarmos-nos aos exageros e aos vícios da imoralidade, como também viver e sentir a realidade de forma mais intensa. Forma essa que nos permite quebrar com o egocentrismo e nos dá a capacidade de desenvolvermos uma visão mais crítica em relação a nós mesmos e o meio ambiente socionatural no qual estamos inseridos. Afinal, temos que ser capazes de enxergar o inimigo não só quando ele nos afeta, pois nossas vidas não acontecem de forma retilínea. Quando negamos a liberdade dos outros, também estamos a negar a nossa. Liberdade é um bem que se constrói no cotidiano. A mutação e a sensibilidade são necessárias como ações de subversão e manutenção da revolta. Quando então passamos a ignorar e calar diante da opressão, ou mesmo quando não criamos a destreza de identificar o opressor, é porque já nos tornamos cadáveres inúteis, parte do problema, parte da norma. O que isso tem a ver com o punk? Bem, geralmente a maioria dos e das punks têm assumido posturas combativas de acordo com comodidades que eles chamam de afinidades, que seria mais ou menos: sou negro, sou antirracista, afropunk, sou ilegal, sou anti-xenofobia, sou mulher, sou contra o patriarcado, gosto de me relacionar com pessoas do mesmo sexo, então combato a homofobia, cada um agindo numa linha que os beneficia. Isso é muito mesquinho, mas no cotidiano é ainda mais cruel e contraditório É por isso que muitas vezes percebemos posturas autoritárias, retrógradas em indivíduos que se defendem enquanto libertinas e libertárias. O que então tem se vivido nesses grupos é o que se pode denominar lifestyle, onde pessoas simplesmente consomem signos de uma cultura que as identificam enquanto agrupamento, muitas vezes por falta de personalidade ou incapacidade de outro tipo de relação, reproduzindo nesses meios um tipo de cultura congelada, descartável, vendida para certos tipos de pessoas ou fases, períodos da vida, nesse caso a adolescência. O punk não é um espaço para afogar frustrações ou treinar sua mania de líder. Tampouco é um lugar para autopiedade e exaltação das síndromes de inferioridade e mania de coitado. O punk é um espaço livre, uma ideia efervescente, sempre em transformação, um espaço de evolução, de criação, onde ódio e revolta são os sons que embalam essa dança da morte e da vida, o caos que se opõe à tradição destruidora da lógica militarista capitalista que controla o passado e o presente, nos vendendo a falsa ideia de estabilidade, segurança e segurança futuras. Queremos mais que linhas retas e continuidades. Queremos nossas vidas correndo montanha abaixo como os rios, circulando como os ventos e as correntes marinhas, criando e recriando paisagens em constante mutação, fora da lógica cartesiana e em harmonia com leis naturais. Otília Hurricane. Aí tem umas considerações aqui no final, né? Tem uns asterisco e mais um pra sobre que no texto, durante o texto, tem uns asteriscos marcando, né? Duas partes, eu acho, pelo que eu estou vendo aqui. Aí o primeiro é: nesse caso me refiro à moral tradicional religiosa, que era o quê? Não sei, não me lembro aqui o que passou aqui. Mas é algum momento aí que falou sobre alguma coisa ali de moral, né? E o segundo é: não considero o movimento que se denomina enquanto afropunk como uma luta antirracista. Do contrário, creio que apenas jogam o jogo das teorias raciais neodarwinistas, extremamente excludentes, principalmente no Brasil, onde a maioria das pessoas faria parte dos chamados degenerados, frutos das misturas de raças. Dentro dessa realidade, teorias afirmativas que ostentam questões étnicas são totalmente prejudiciais. Mais ridícula é a forma como eles defendem territórios, defendendo uma análise histórica e geográfica muito confusa e resumida. Mitos da história de cor negra e a cultura religiosa, muitas vezes infestada de rituais que não respeitam nem as mulheres, nem animais, nem e não humanos. Próxima página, oitava página. Na rua, ideias. Na rua, ponto rua, ponto queer, ponto ideias. Feira queer vegan punk. Sobre feiras e zines punk, uma crítica. Mais um texto para você não ler. Então, essa página tem umas fotos ali nas laterais. De fundo, é um fundo preto, mas também tem várias imagens ali por cima desse fundo, né? Ali em cima, no título, tem ali um anabola ali, parece que tem uma pessoa ali, é um anabola saindo no topo de uma, é tipo a flor de uma planta. Aí tem ali o caule da planta e as folhas, e aí tem uma pessoa embaixo, assim, olhando pro alto, assim, olhando pro ar, assim, né? E aí ali na lateral direita tem abolir gênero, abolir patriarcado. Aí tem ali uma sombra de parece uma mulher. Aí depois tem um rosto ali, um pedacinho de um rosto, assim, um pedaço da cabeça, a parte de trás, a orelha, e um pedacinho do rosto, assim, de uma pessoa, que parece ser uma pessoa negra. Mas pode não ser também, porque as fotos, né, que escura, preto e branca, né, mas ao que parece sim, que não dá pra ver o rosto de frente, o rosto de lado, só mostra um pedacinho. Aí depois tem uma foto mais embaixo, que eu não consigo identificar o que é, mas é uma foto de alguma coisa, não sei se são pedaços de algum um zine, alguma coisa assim. Aí tá escrito censurado embaixo, aí depois tem ali parece umas cinco pessoas ali, né? Não sei se são punks, mas deve ser punks, né? A maioria das fotos desses vídeos são de punks. Mas assim, não dá pra identificar muito os visual, né? Assim, ó, tem uma pessoa sentada ali, com a cabeça meio abaixada, assim, com as mãos em cima dos joelhos. não dá pra ver o visual, tem uma outra ali em pé, de blusa preta, bermuda e tênis, não dá pra ver muito o rosto. Tem um aí mais um pouquinho pra direita, tem um outro em pé de camisa branca, calça preta, mas não dá pra ver a perna toda, porque tem um outro sentado na frente dele assim, lendo alguma coisa ali, de cabeça baixa, de camisa preta também. E um outro, um último no lado direito ali, mais pro lado direito, é em pé ali também, todo de preto ali, com alguma coisa na mão ali, meio curvado também. E aí depois tem um, depois é só texto mesmo, e tem uns desenhos por baixo dos textos ali, uns parece ali, ao que parece um desenho do Calango, o punk existe, resiste, e uns outros desenhos ali, um punk com as mãos no rosto, com dois olhos nas mãos assim, né? E mais uns outros desenhos que não dá para identificar não. Então vamos ao texto. É, nas ruas 10 é uma feira de zines e materiais contraculturais que está acontecendo aqui em Campina Grande há cerca de 2 meses. Todas as sextas-feiras ocupamos a rua promovendo a exposição de nossas ideias e produções, incentivando diálogos e discussões sobre as temáticas que antes debatemos dentro de espaços fechados, tanto por paredes quanto por costumes que não se encaixam tão bem dentro da cultura punk, como a universidade. Dessa forma, levamos o punk para a rua de uma maneira aberta, informal e política, sem objetivos muito grandes, mas de maneira bem prática, direta e livre. E foi com essa iniciativa que começamos a fazer uma autocrítica que agora convosco compartilhamos. Ultimamente temos percebido um processo entre nós quanto fora, que é o enfraquecimento da cultura de produção de material contracultural entre uma parte dos punks. Não se tem mais saco para fazer isso e tampouco se vê muita utilidade. Acontece que essas duas situações são criadas por nós mesmos, pela forma como temos encarado os zines e a utilidade que temos dado para eles. A maioria das últimas produções que tem rolado aqui no Nordeste, nos últimos 5 anos, pelo menos, tem sido produções de circulação interna, de punk para punk. E isso se tornou desgastante para muitos, porque nessa história muitos punks só pegavam os zines, folheavam e não liam. Para que produzir se ninguém lê? Acontece que esse tipo de cultura é você, o indivíduo ou a cena enquanto coletivo que vai tornar forte ou fraca. Quando essas ideias são colocadas na rua, são produzidas visando realmente incentivar a cultura punk e libertária e combater a cultura do medo e do lucro. Os zines se tornam um instrumento facilitador tanto da difusão dessas ideias quanto para a aproximação de alguns gatos pingados que se acabam se interessando por nossos pensamentos e práticas. O contato direto, olho no olho, é super prazeroso, além de desenvolver um diálogo bem mais dinâmico e não numa mera relação entre leitor e texto. Acontece que essa não é a única forma existente de você passar uma ideia. E considerando que cada pessoa é única e não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, tendo esses pensamentos expostos, seja em vídeos, CDs ou zines, rodando o mundo afora, suas ideias estão sendo passadas constantemente em vários lugares diferentes do mundo. Outra questão que colocamos é sobre a virtualização dos zines, ou a própria virtualização da contracultura. A facilidade da internet para divulgar as ideias no mundo virtual tornou mais difícil que as ideias estejam nas ruas. E é nas ruas que as pessoas estão, que as coisas acontecem e que a cultura do medo se faz mais presente. A cultura da liberdade, portanto, deve estar na rua também, se opondo a essa realidade. Não estamos dizendo que a internet deve ser excluída como local de divulgação de pensamentos, mas que isso não deve acontecer só lá, pois restringe muito e virtualiza demais. As livrarias evangélicas estão aí, as grandes multinacionais da indústria musical, do vídeo, de livros, diariamente, a cada segundo, alugando e parasitando todos os possíveis espaços de publicidade, bombardeando as pessoas de que o mundo só é possível viver da forma que nós, queer, vegan, punks, libertários, anarcos, dizemos que é insustentável. Da forma que nós combatemos, mas o quanto nós combatemos, quanto nosso comodismo permite que nosso combate faça algum sentido, não para o mundo, não para a sociedade, mas principalmente para nós mesmos e aqueles que estão diariamente ao nosso redor, que sejam fortalecidos os contatos, que nossas ideias e nós mesmos circulemos por este mundo, estejamos nós pessoalmente em zines, músicas ou poesias. R, o Feirante. E aí, próxima página. Página 9. Aí nessa página de fundo tem várias fotos, é tipo uns anúncios, pode ser de revista ou de jornal, ou acho que parece ser de jornal, né? Não sei. Pode ser de revista de pornografia, alguma coisa assim, né? É anúncios de artigos para sexualidade. É um monte de fotos assim de calcinhas com buraco na frente, buraco atrás, espartilhos, calcinhas com pênis, várias outras coisas, tá? Dá pra ver só uns pedacinhos de algumas e algumas dá pra ver a foto inteira. E aí tem um nome assim, né, embaixo das fotos, calcinha, não sei o que lá, código, não sei o que, aí a descrição embaixo e tal, calcinha, não sei o que lá, bah, sunga, não sei o que lá, tal, de couro, não sei o que lá e tal, e várias coisas assim, tá ligado? Aí com pênis ali, uns com os pênis de borracha, né, e tal, e vários formatos. E aí tem uns escritos ali, né, tipo, do próprio bagulho, né, dos anúncios ali, né, também, assim, mas não dá pra ler nada, assim, muito, não. Dá pra ler algumas coisas dos anúncios ali, sim, embaixo das fotinhas, mas é bagulho de anúncio disso aí. E aí o texto dessa página é: você é sua vagina ou você é seu pênis? Quanto de você, sua identidade é seu órgão sexual? Você é sua vagina? Você é seu pênis? E aí, do lado desse escrito, que é tipo um título ou umas frases assim, e aí tem um desenho, né? Que é tipo como se fosse uma mulher pênis e um homem vagina, né? No estereótipo de que é corpo masculino e corpo feminino. Tipo, é um pênis com umas pernas de mulher com salto alto. Ali, e um corpo, digamos assim, entre aspas, masculino, com a vagina ali no lugar do dorso, né? E uns cabelos assim, tipo os dos cabelos ali da isso que fica em cima da vagina ali, né? Na cabeça assim desse personagem. E aí esse personagem está abraçando o pênis assim. E abrindo a vagina assim, no peito dele, assim, né, com uma perna levantada. E aí ele tem um corpo musculoso, assim, né, do estereótipo de corpo masculino. E o pênis tem as pernas de estereótipo feminino, né? Tem aquelas pernas torneadas e tal, né? Um salto alto ali. E aí o texto é: o homem pênis. Lembro-me de um certo homem que era pênis, pensava como um pênis, sentia como um pênis e até tinha vontades como um pênis. Ao longo de sua existência gozante, conheceu uma mulher que era vagina. Ela também pensava, sentia e tinha vontades como uma vagina. Ambos ficaram ligados um ao outro, ligados de uma forma tão medonha que não tinham mais tempo para nada. Apenas pensar ele no seu pênis e ela na sua vagina. Pensar o quanto se encaixavam e o quanto aquele ato era perfeito e natural. Mas em um acidente terrível, a mulher vagina morreu. O homem pênis, com toda a sua futilidade e ansiedade por outra mulher vagina, logo esqueceu tal acontecimento. Anos e anos se passaram e muitas outras mulheres vagina ele encontrou e entrou. Mas ele era triste, não por ser sozinho, mas porque sempre queria mais mulheres. Vaginas. Mulheres só vaginas. E se calou, se fechou, e em um desses dias de solidão, o homem pênis arrancou o seu próprio pênis e o comeu. As mulheres vaginas não tinham mais importância. Ele agora queria comer pênis. É veneno. E aí vamos para a próxima página, a décima página. É um release da banda Necone, que é uma banda que tá rolando aí no programa aí, rolou no programa passado, no programa anterior, né? Eles têm umas quatro, ainda não tinha, né, mas eles lançaram uns quatro materiais, mais ou menos, nós demos ensaio, e o último foi em 2011, se não me engano. Aqui, no caso, é o material de 2008. Ah, e uma coisa que eu tinha esquecido de falar, né, eu não sei se eu falei antes, esse zinho aí, eu não sei qual é o ano certo dele, se é 2008 ou 2009, é alguma coisa assim. Porque o zinho anterior, o primeiro, é de 2007, né? E o terceiro é de 2010. Então esse provavelmente é entre 2008 e 2009. E aí esse release aqui da Necone é de 2008. E aí tem um logozinho ali, Necone, parece umas letras árabes, né? É uma fonte de letras estilo árabe, assim, né? Aí tá escrito assim em vários lugares da página, andando a volta na página, assim, Necone, Necone, Necone, Necone, Necone, e um bem grande assim no topo da página. E aí embaixo tem umas fotinhas ali do pessoal que fazia parte do Necone nessa época aí, né? Ali. Umas fotinhas bem preto e branca mesmo, assim, não dá pra ver muitos detalhes. É só os rostos, assim, uma parte do peito, assim, mais ou menos. E mais uns escritos ali, uns escritos manuais por baixo dessas fotos, mas não dá. É tipo um rascunho de letra, né? Ali não dá muito pra ler, dá pra ler só uns trechinhos ali, nada, corpo, alguma coisa assim. Só pra, né, preencher o fundo, assim. Então vamos ao escrito. O grupo Necone foi criado possivelmente na primeira metade do ano de 2008, interrogação, na cidade de Campina Grande, Paraíba, interrogação. A banda segue sem objetivos e sonoridades definidas devido à variedade de gostos musicais e de ideias. O nome da banda vem do Esperanto, significa não conhecer ou não saber, e foi escolhido devido à não preocupação em nos nomear, deixar incógnito. A banda Necone é uma zona autônoma, ou seja, um bando voluntário de indivíduos com desejos em comum aglomerados em atividades prazerosas como tocar, compor, cantar e dançar. O grupo conta atualmente com 5 integrantes: Lucas vocal, Sheila vocal, Eduardo guitarra, Onan bateria, Júnior baixo, etc, etc, etc. As letras do grupo se baseiam em experiências individuais, coletivas e no cotidiano, falando sobre liberdade, política, vida, trabalho, prisão, etc. E foi isso aí. Agora a próxima página, página 11. Incógnitos no barulho da loucura. É umas poesias e uns desenhos e foto, né? Então, na primeira parte tem duas poesias e aí tem um desenho ali com o mesmo, tipo, que tinha de fundo antes, que eram uns quadradinhos com uns bonequinhos de palitinho em várias posições, né? Ali é tipo como se fosse um murinho ali e tem uns 4 punks em cima desse murinho transando. Aí eles, esse murinho é tipo de quadradinho, como se fosse assim, vários de azulejos, só que preto e branco, um é preto, um é branco, um preto, um é branco, um preto, um é branco, como se fosse um tabuleiro de xadrez, né, e com vários bonequinhos de palitinho em várias posições. E aí o desenho ali, são 4 punks ali se pegando ali, né, e aí tem um punk sentado ali de chapéuzinho redondo, camiseta preta, ali tá com as calças abaixadas ali, tem um outro punk que tá ali de 4 ali chupando ele. Ele é esse, o primeiro punk, que tá com a calça baixada. Ele tem a camiseta preta, como eu falei, com o patch ali tá em branco, assim, né? A calça preta, um coturno branco, né? Assim, é um coturno sem cor, né? No caso ali, né? E aí ele tem uns patch na calça ali, na perna, só dá pra ver a perna direita dele, que a perna esquerda tá por trás, né? E aí tem o outro punk que tá de 4 ali, chupando ele nu. Tem umas tatuagens no braço ali, umas coisas que eu não consigo identificar o que é, um número, alguma coisa assim. Tem um número ali, 1984, tatuado na barriga. Ele tá com as calças abaixadas ali, né? O resto do corpo dele tá todo nu. A calça xadrez com tênis ali. Aí tem uma punk deitada ali de costas, mas com o rosto virado na bunda dele, com o cabelo espetado ali. E ela usa uma camiseta quadriculada, e ela tá com o braço nas nádegas, uma das mãos dela nas nádegas do cara, do punk, né, da pessoa, punk ali, e a outra na vagina dela. E ela tá com as calças, mas ela tá com uma calça ali de cor clara, com os pets também na coxa, na canela. E aí tem um outro punk, uma punk atrás dela. Ela tá aí por cima dessa punk, esse outro punk, tem dreads ali, uns dreads bem grande amarrado pra cima, um colete todo de spikes, colete de cor clara também, uma tatuagem de uma caveira com cabelo espetado e ossos cruzados embaixo. E aí tá com um dos braços passando por debaixo das pernas dessa punk, que a calça dela é de duas cores, pensei que a calça dela era de uma cor, agora tô vendo a outra perna ali, tá passando por cima do braço dele, que tá todo mundo embolado ali. E aí, uma perna da calça é preta e uma perna da calça é de cor clara, branca, né? Ou pode ser jeans, né? Que no caso aqui não tem cores, né? Preto e branco, né? E aí, ele tem uma tatuagem também no, de parece ser de teia de aranha, no cotovelo, e um bracelete de Spike ali com a mão esquerda tá pegando nos seios dessa menina que tá chupando a bunda do outro. E dá pra ver um pouco das pernas dele ali, que tá, ela tá por cima. E é uma calça tipo de zebrinha, parece assim, né? Com uns bracelete ali, com uns colares de Spike ali, né? Na perna. E uns coturnos preto e uns colares de Spike também nos coturnos. E aí vamos aos escritos. Incógnitos no barulho da loucura. Ó, tantos reis passaram por essas terras e nenhum pode ter o sentimento. E que conversamos em nossas entranhas de incógnitos. Ó, tantas rainhas tentaram cortejar a magnitude de ser completamente real consigo e não conseguiram nada mais do que um jogo de realidade descartáveis. No barulho da loucura cotidiana, nunca achando a cara final para se vencer as vicissitudes. Ó, tantos coringas riram de nós quando falamos que não éramos cartas desse deck. Quem está perdendo agora? Lux Out. Isso é uma poesia só inteira ali, porque ela pega uma parte em cima do desenho e outra parte embaixo. E ela tá de colagem de tirinha ali por cima do desenho, então tem umas partes que estão um pouquinho meio estranha assim para ler, mas tá boa, mas né, dá para rolar uma confusãozinha em algumas partes. E aí o próximo é: qualquer semelhança não era mera coincidência, na mesma página, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí tem uma arte ali, um desenho ali, parece uma pessoa puxando um cavalo e depois esse cavalo, essa pessoa tá puxando alguma outra coisa ali, eu não estou conseguindo entender se tem uma paisagem ali de fundo, de árvores ali e tal, não sei se parece o cavalo puxando alguma coisa do mar, é meio confuso esse desenho aí. E aí tá escrito, a escravidão animal, tá, deve ser em relação à exploração animal ali, né, o cavalo deve estar botando o cavalo para trabalhar, para puxar coisas ali, né. E aí a primeira ali é tipo o cara puxando o cavalo deve estar puxando mais alguma coisa ali, carregando coisas ali, carregando... Ah, tem um cara sentado em cima do cavalo agora que deu pra ver. É, tá meio confuso, é um desenho meio, tá meio, a qualidade tá meio baixa. E aí na outra foto tem um cavalo também puxando alguma coisa, também não dá pra entender muito não. Mas na primeira tem duas pessoas, um puxando o cavalo e o outro um cara sentado em cima. Com uma roupa, parece ser uma arte antiga, assim, né? Desses bagulho meio colonial, né? Tipo, algo assim. É, a escravidão animal é uma realidade vergonhosa. Vaquejada não é cultura, é tortura. Campanha pelo fim da vaquejada, faça parte. Ah, talvez a segunda arte ali tenha alguma coisa a ver com um bagulho de vaquejada. Eu não tô conseguindo compreender o que que tá ali, não. É, aí do lado dessa arte tem dois punks ali na bike ali, um sentado ali pedalando, né, no banco, é um de chapéuzinho redondo, todo com jaco todo ribitado, não dá pra ver muitos detalhes, calça preta com patch também na coxa, só dá pra ver uma perna do lado esquerdo, que é que tá pra quem lê. E aí tem uma menina sentada no, na parte do meio ali da bike, né, sendo carregada ali, né. Aí eles estão rindo, os dois ali dando risadas ali, os dois estão com as mãos no guidão. Aí a menina usa acho que uma meia calça ali, né, dá pra ver uma sainha curta ali e uma botinha. E aí dá pra ver só a bike do banco pra frente, né, porque o resto tá pra fora da página. E aí, limites temporais. Vivemos em um tempo em que a coisa mais importante é não fazer nada de sério com tal estação. Vivemos em um tempo em que a simplicidade de viver é a constante, desventura da constatação. Vivemos em um tempo em que o egoísmo de ser algo adiante passa por cima da autoestimação. Vivemos em um tempo em que o próprio tempo é concomitante, motivo e justificativa da estagnação. Lucas Altamar. É, 12ª página. O humano que se defende de um leão, apesar de cada vez mais essa situação vira uma situação definitivamente hipotética, que o tenta matar está sendo especista, ainda é necessário responder essa pergunta? A situação só se torna relacionada às opressões quando, por exemplo, o negro se defende de um ataque de brancos neonazistas, uma mulher se defende de seu estuprador e o animal se defende de seu torturador. E torturadores de animais nessa sociedade, sejam ativos ou cúmplices, temos de sobra, não é? A opressão se estabelece não numa atitude hipotética isolada, mas na forma ao qual o indivíduo é, por consequência, a sociedade percebe o outro ser, trata o outro ser. O especismo é uma forma de opressão que gera relações doentias e que gera situações onde os seres são tratados de formas nas quais talvez um humano não tolerasse que outro humano, dentro de seus padrões do que é humano, fosse tratado. Qual a diferença? A inteligência legitima a opressão sobre os animais? Por que para alguns é tão difícil romper com a barreira dessa opressão? Por que não querer assumir discursos e cada um com seu tempo, práticas que questionam esse comportamento truculento, essa opressão tão sanguinária e estúpida quanto a opressão sexista e a opressão capitalista? Não se trata de exigir esse ou aquele comportamento de todos, mas questionar por que ampliar o horizonte do nosso questionamento ao estabelecimento de opressões. Porque alguns indivíduos simplesmente estagnam, não repensam quais são seus limites ou são indiferentes quanto a determinadas questões. Não vale a pena se opor, não faz diferença, senão por que estás aqui? Se talvez não tenhamos tempo ou mesmo condições de criar uma sociedade onde não haja opressão, a única forma que vemos de vivermos aquilo que defendemos é nos comportando de forma alternativa, rompendo nós mesmos com aquilo que questionamos. Destruirmos, qual seja o nível dessa destruição, as opressões relacionadas às formas às quais nos relacionamos com as coisas e criamos coisas novas dentro e através dessas novas relações. É por isso que nós estamos aqui, pelo menos para criando novas formas de relações entre nós mesmos e entre as coisas que nos cercam. Repensarmos esse mundo tosco e criarmos através de nossas relações pequenas demonstrações, armas, instrumentos, sentimentos que nos façam sentir e viver hoje aquilo que um dia achamos possível sentir e viver num futuro distante. Onde as relações que primam pela anarquia, pela destruição das relações opressoras e a construção das liberdades não burguesas, amores não cristãos, relações não opressoras. Da mesma forma que a atividade diária da escravidão cria escravidão, a atividade diária da liberdade cria liberdade. Com muito tesão punk libertário, vega anarquista, R, o antiespecista do lago. Então, aí essa página aí não tem muito, ela é tudo de fundo branco, e aí ela começou já direto com o texto e os desenhos ficou mais pro final. Mas nos cantos da página tem umas borboletas ali, umas borboletas listradas assim de preto e branco na horizontal. É tipo a mesma borboleta repetida várias vezes em posições diferentes. E no final da página tem mais uma poesiazinha e uma zebrinha ali e uma outra borboleta dessa, que tem as listas parecidas com a da zebra. E tem um desenho ali de dois punks ali, uma cidade atrás ali, acho que em ruínas, pegando fogo. Aí tem lá uma igreja pegando fogo, uma delegacia de polícia pegando fogo, um manicômio pegando fogo. Assim, várias fumaça, fogo saindo deles assim, várias janelinhas, portas ali, né? E aí vários polícias lá, daqueles polícias tipo tropa de choque, né? De fundo assim. E aí lá em cima, na cruzinha da igreja, lá tem uma bandeirinha com anabola. Pode ser uma ocupação, né? Pode ser um desalojo, ela tacou fogo em tudo ali, né? Mas acho que é mais uma questão de representação mesmo dos poderes ali, né? Polícia, igreja e o hospício ali, né? O manicômio. E aí os dois punks que estão na frente ali, é um punk do lado direito, de cabelo espetado, de cones, de duas cores, metade preto, metade branco, metade claro, né? Aí o jaco preto ali, com vários pets, não tem rebites nesse jaco. É, tem um pet no ombro direito ali, o braço esquerdo tá pra trás, ele tá meio virado de lado, então o braço esquerdo tá tipo segurando, como se fosse segurando alguma coisa ali, mas tá por trás assim. E aí o braço direito ali tem um patch no ombro da Squatter, né? Com aquele símbolo do Nzinho com a setinha pra cima e alguma coisa escrita em volta, acho que Ocupe Resiste. Depois tem um patch mais embaixo escrito Ódio. E depois mais um outro patch que não dá pra ler escrito, que tá escrito. Ele usa uma camisa tá listrada, não, de preto e branco, tá horizontal, escrito Punk no peito. Por baixo do jaco, né? E um ali no lado direito do jaco tem um patch escrito DY. E tem uns 3 cintos de rebite ali, de rebite de tamanhos diferentes, quadrado, redondo, Aí tem umas partes, um cinto ali que parece com umas argolinhas também. E aí vários patches na calça ali. Só dá pra ver ele da, do joelho pra cima. Todos os dois punks. Aí tem uns patches ali de... Não sei se dá pra ler o que tá escrito. Eu acho que nomes de pandas, eu acho. E o outro punk tá com o cabelinho bagunçado, um cabelinho de cor clara. Tem uma faixinha na testa ali. E aí ele tá usando um jaco também, todo rebitado, com vários patches. Um cinto de balas atravessando o peito, assim, do ombro, descendo, passando pelo peito, atravessando por debaixo do braço esquerdo. Ele tá segurando na mão esquerda um coquetel Molotov e na mão direita uma dinamite, ali escrito TNT. A calça dele é tipo uma calça manchada, de cor clara, com as manchas pretas e uns coleiras de spike ali na coxa ali. Uns fechoclé, uns patches ali. Aí no jaco dele tem um símbolo, tem uma estrela do caos, mas os outros patches escrito algumas coisas ali, tem uns retalhos de oncinha e tal. E aí a poesia do lado ali é pequeno desajuste. O caos que você fala não passa de uma desordem nos seus aforismos de ordem. E por mais que tente achar uma resposta para o alinhamento da loucura, o limo dos delírios ainda estará atravessado no que você tinha como ordem de ser desajustado. Próxima página é a 13, a 13ª. é uma arte com um textinho final ali. Aí a arte é trocas de ideias, fronteiras, identidade, hétero, exibição, queer, norma, visões, atividade, binarismo, pós-identidade. Aí tem um símbolo square ali com a sete, com aquele Nzinho, né? Com aquela, com o círculo em volta, um Nzinho passando dentro com a seta para cima, mas ele tem uma cruzinha para baixo ali também, né? Ele tá meio com a posição um pouco diferente. E aí embaixo tem um desenho ali. É o mesmo desenho duas vezes, só que ele tá invertido. Um personagem tá preto e o outro tá branco. Aí no outro lado, o personagem que tava branco tá preto e o personagem que tava preto tá branco. Aí são dois personagens assim de cabelos pro alto assim, né? Um parece um cabelo tipo o cabelo espetado, né? E o outro só um cabelo pro alto assim, levantado, tipo meio chamuscado, parecendo uma chama assim, né? E aí é bem viagem esses personagens, não sei se eu vou conseguir descrever legal ou não. É tipo, eles lembram punks, mas ao mesmo tempo lembram um personagem assim meio tipo elfos, alguma coisa assim, né? Eles têm umas orelhas pontudas ali com umas argolas e tatuagens ali de ursinho, de porquinho e tal. E aí os dois estão nu, né? Não tem muita coisa assim, mas eles têm umas coisas nos corpos dele ali que eu não consigo. Um tá com uma. Tipo assim, na primeira imagem, o que tá com a pele branca tá com umas correntes saindo das costas. E no outro que tá com a pele preta, no outro tá, o que tá com a pele preta, as correntes saindo das costas. Só que é o mesmo personagem com as cores invertidas. E aí embaixo, assim, um deles, do que tá. Tem nos dois lados, no que tá preto num lado e no que tá branco no outro. Um Ezinho, né? Com dentro do aquele círculo, né? Aquele é de igualdade, né? Equality. Com o símbolo da seta pra cima, né? Aquele círculo. Com o símbolo da seta pra cima e a cruzinha pra baixo. Né? Masculino e feminino. E aí escrito no meio incógnito entre os dois desenhos. E aí tem mais aqueles bonequinhos de palitinho dentro dos quadradinhos preto e branco. No fundo da página, assim. E mais um textinho ali. Hoje posso dizer francamente que fui anteriormente relutante em aceitar tal palavra para definir o que eu havia construído em mim, mesmo antes sem conhecer nada sobre o que chamam de teoria queer. Por muito perguntei se era uma palavra que daria mais força ou mais atitude ao que sou. Entretanto, vi que o queer, além de tudo isso até aqui discutido, não é só um termo que pode ter tradução, não é só uma movimentação ou ideologia. E num dia de reflexão, a chama acendeu na mente e de um momento para o outro, como num piscar de olhos, compreendi da melhor forma a tradução indubitável do que é queer. É ser como sempre me senti em relação a mim, a outro, a tal ética e a moral que predomina em nossa sociedade alienada. É ser em si, pessoalmente, uma quebra com todos os padrões vigentes que determinam o que você é ou pode ser. Além das escolhas que dizem que você pode fazer, além das falsas necessidades que tem de assumir o que se é por uma etnia, uma orientação, uma cultura, etc. O significado de queer é ser como todo ser social e identitário tem a possibilidade de ser e ser livre, desejar-se, incógnito. Lucas Altamã. E aí a próxima página, 14ª. Começa com um desenho ali que é uma página de fundo branco, né? Começa com um desenho e esse desenho são duas pessoas, uma com que não tem rosto, essas pessoas, mas no rosto delas, o que seria o rosto delas ali, elas têm os cabelos compridos, tem no que está no lado direito tem um símbolo masculino, né? Aquele círculo com a setinha para cima, e no outro rosto tem o símbolo com a cruzinha para baixo, o círculo com a cruzinha para baixo. Eu sei que esse círculo com a cruzinha para baixo, né? Tem um nome, né? Chama Vênus, o outro com a setinha para cima, eu não sei como chama, não. Se eu sei, eu não me lembro, né? Aí são esses dois personagens abraçando um outro personagem no meio. Esses dois personagens têm cabelos compridos e com corpo nu, não tem nada mais no corpo deles. E aí eles estão abraçando o do meio. O do meio é, tem o corpo todo tatuado. É tipo, só que o do meio tem um rosto, né? Tem um olho ali meio de malvado, de raiva, assim, né? Com os dentes pontudos ali pra fora da boca. E tatuagens no rosto ali de símbolos aleatórios, assim. No corpo também todinho. Ele tá com as mãos levantadas, ó, com a mão direita, ele tá com os braços cruzados. Então a mão esquerda tá pegando no rosto do personagem do lado direito. E a mão direita tá pegando no rosto do personagem do lado esquerdo, né? Tá ali com uma parte, tipo, como se fosse passando a mão nos rostos deles. E aí tem as mãos tatuadas ali, né, e tal. Tem várias tatuagens de círculos, triângulos, espirais, trepadeiras, algo assim, coisas assim, né? Vai bem aleatórios. E aí ali onde é a genitália, tem um círculo ali, com uma balança no meio ali, e uma a setinha para cima e a cruzinha para baixo. E mais umas flores ali, uns coisas, parecem umas espirais, uns símbolos geométricos ali, né? E aí parece que esses três personagens estão saindo de dentro de uma flor, só que aí o personagem só dá pra ver o desenho da coxa pra cima, né? E aí tem umas pétalas ali, é como se estivessem saindo de dentro de uma flor, os três, assim, né? E aí vamos ao texto. No primeiro dia, 13 de novembro, uma quinta-feira, houve a exibição do filme 15. Acho que é isso, XXY ou XXV. Não sei, XXY, não sei que número que é essa porra, não. Agora, XXY, XXV, né? Também não sei, né? 25, seria 25, né? XXV, XXY, não sei o que é, não. E na consequência, vamos de novo. No primeiro dia, 13 de novembro, uma quinta-feira, houve a exibição do filme XXV ou XXY e, na sequência, uma troca de ideias sobre heteronormatividade, identidade e fronteiras. Visões incógnitas do binarismo heterossexual-homossexual, por corpos e mentes livres e plurais. Foi bem proveitoso, apesar do meu atraso. No segundo dia, 14 de novembro, sexta-feira, em minha opinião, por pior dia em questões de evento, onde estava programada uma troca de ideias com a temática pós-identidade queer, mais uma vez nossa inocência nos levou a acreditar que havia possibilidade de um debate construtivo sobre um tema que, modestamente, temos maior domínio. É incrível como mentes estagnadas teimam em querer comparar as identidades ou buscar valores de contracultura onde não existe valor nenhum a se comparar. Como assim? Quem surgiu primeiro? Realmente não deveria ter sido um debate. Realmente era para ter acontecido uma exposição cansativa daquelas que todos devem estar acostumados a ver em teoria acadêmica. Assim, talvez tivesse ficado alguma coisa na mente de indivíduos que só aparecessem nos eventos de debate chapados querendo dizer que o punk é mais isso ou aquilo. Sinto muito mesmo se quem estava a fim de absorver sobre o queer foi frustrado por tais imprevistos. Mas é assim mesmo, da próxima nós já sabemos. Infelizmente também houve um desencontro de informação sobre o horário de início, o que malogrou a participação de mais algumas pessoas. No terceiro dia, 15 de novembro, sábado, findou não havendo quase nada do que estava previsto e proposto. A discussão sobre movimentos baseados em sexualidade foi propositadamente marcada num horário inconveniente, às 10 horas da manhã, o que deve ter causado a ausência de todos, posto que fomos só em 5 pessoas. Porém, estava marcado um debate sobre amor, relacionamento e liberdade para as 2 horas da tarde e também não teve quórum suficiente. Afinal, era sábado, não é? Todos possivelmente estavam bebendo em algum lugar, fazendo algo mais importante ou ajeitando seus visus para o domingo. Quem se importa? Às 18 horas estava prevista uma troca de ideias justamente sobre o Endo. Terminamos por nem mais considerar tal tema, por acharmos vão ao evento, para não dizer em nossa existência, quanto incógnitos. Logo discutimos sobre amor, relacionamento e liberdade à noite, com um adicional de troca de ideias sobre filhos de anarquistas, libertários, punks, quanto à questão da educação, e findou sendo muito produtivo. No quarto e último dia, 16 de novembro, domingo de Gig, queríamos que fosse a confraternização de todo o evento, com os participantes de todo o evento. Mas como seria isso se pouquíssimos indivíduos participaram nos dias anteriores? Afinal, não foi assim? O Bar e Arte, local do gig, lotou e todos os defuntos da cidade resolveram aparecer. Ah, ninguém pode culpar que as pessoas achem que ser ativos é beber e curtir um som e, logicamente, aparecer nos gigs. Pensar, debater ou dividir alguma ideia é realmente demais para quem está acostumado em uma vida estagnada de egocentrismos e conformismos. Mas quem construiu e participou também estava ali e era com essas pessoas que eu sinceramente estava me confraternizando. Foi também a estreia de Necone, muito bem recebida e levada com muita curtição. Tivemos encenação de uma peça antiespecista, recital de poesias, vinho vulgar e mais as bandas Dejetos e Cuspe. Outros projetos que estavam programados não exerceram vontade suficiente para se apresentarem. Talvez tenha sido mesmo melhor. Todavia foi mágico ver o semblante entusiasmado de nossa vontade, ver o suor e sentir o calor de nossas ideias transformadas no incógnito. Pessoal, sem justificativas ou cobranças, quem quer faz. Obrigado aos que apoiaram mesmo não tendo vindo. E obrigado aos que compareceram. Serviu como repelente de intolerâncias e aglutinante de atividade. Devo parecer meio inconformado com alguma coisa, mas na verdade sinto um tipo de pena, sentimento odioso, pois queria sinceramente ter dividido com mais pessoas nossas ideias. E intimamente um tipo estranho de orgulho em ter partilhado com quem entende ou entendeu o que significa todo o contexto que incógnito tem em minha vida. A tradução perfeita de tantas coisas que só nós que construímos esse evento somos. O que foi experimentado naqueles dias quentes ficará por muito tempo. Lucas Altamar, D-I-Y Ordiai. 15ª página. O sionismo é igual ao nazismo. Israel é um estado terrorista. E esse é o título dessa página aí. E aí tem uma foto de esse título, é como se fosse uma faixa, ou era uma faixa, né? Mas tá meio aqui na foto parecendo uma colagem, né? Tem dois punks ali, um do lado direito e do lado esquerdo, segurando, como se fosse segurando essa faixa, né? Que seria o título dessa página. E aí o punk do lado direito ali tá de calça clara, com os fecheclés ali na perna esquerda e na perna direita, patch, e uma camiseta preta, não dá pra ver o rosto, tá cortado. Tem um patch ali na camiseta ali, não dá pra ver o que tá escrito. Aí do lado esquerdo, tá do lado direito, do lado esquerdo é uma pessoa de meia calça, saia de manchada de vaquinha, uma sainha curta, um cinto de rebite, uma camiseta preta ali também com uma estampa ali ou patch. Não dá pra ver muito, a foto tá meio escura, tá segurando ali e tá pra ver um pedaço do rosto ali. E tem uma tarjinha preta ali nos olhos ali. E aí eu acho que essa é a Sheila da Aeroveneno. E aí tem dois fecheclés ali no lado direito e lado esquerdo da página. Tem um símbolo ali, Anarchist Against the Wall. Aí tem uma estrela ali com uma pessoa dentro ali da estrela ali. Parece que tá nadando ou tá se multiplicando. Acho que são várias. É como se fosse em sequência, assim, vários, um na frente do outro, assim, né? Segurando ali uma aquela chave de cortar corrente, né? Eu esqueci como é que é o nome agora. E aí tá escrito ali alguma coisa ali que eu não sei, em outra língua ali, não sei o que lá. Acho que é uma outra língua. Não consigo ler o que tá escrito, não. Waus.org, escrito embaixo. E aí no lado direito ali, Sole for Anarchis. Tem um símbolo ali, um A na bola ali. Um punho, uma mãozinha preta assim, com o punho cerrado, né? Against the Wall, Palestine, Israel. Ah, provavelmente aquele escrito lá deve ser, né? Na língua lá da Palestina lá, né? Ou de Israel, né? Não sei. Dali do Oriente Médio ali, né? Uma língua daquelas ali. Aí vamos ao escrito. Ah, tá. Embaixo ali no final da página tem mais uma arte ali, pode ser uma foto ou um desenho ali de uma pessoa cortando com aquela mesma chave que tá lá no símbolo lá, cortando arames farpados ali. E tá com uma máscara no rosto. E é todo de preto. Vamos ao texto. Há um abismo imenso entre o ato de se falar sobre ação direta ou contra a opressão e agir diretamente contra essa opressão, enfrentando face a face o opressor. Há toda uma transformação das emoções, dos sentimentos, da raiva, da rebeldia quando você se depara frente a frente com uma situação onde a mentira, a falsidade e a pilantragem imperam em nome de interesses de estados, religiões e empresários. E foi numa situação dessa que nos metemos numa manhã chuvosa de domingo de carnaval desse mesmo ano de 2009, momento em que estava prevista uma palestra sobre o conflito em Gaza no encontro dos amigos de Torá, um grupo de judeus reprodutores do sionismo na pequena província campinense. Ali, naquele espaço, naquele momento, estava sendo preparada muito mais que uma mera palestra. Estava sendo construída uma verdade sobre pilares extremamente falaciosos. Estava sendo reproduzida toda a pilantragem que sustenta o genocídio de palestino desde a criação do Estado de Israel. E nós, 5 punk anarquistas e 1 vegan, nos organizamos para ir lá e transformar aquele momento de resignação e reprodução do discurso de falsidade num momento de contestação, num momento onde todas as mortes inocentes, todas as prisões de amigos nossos que lá moram seriam não justificadas em nome de um Estado, mas sim denunciadas e contestadas em nome da liberdade de um mundo menos tosco. Lá naquele auditório repleto de ornamentos de cultura judaica, bandeiras de Israel e olhares tensos, houve uma pequena reprodução do que vem acontecendo no mundo e principalmente naquela região do mundo nos últimos 50 anos. O auditório, localizado no centro da província, se tornou uma micro-Palestina. Ali sentimos por algumas horas um pouco do que palestinos e israelenses que se opõem a essa ocupação e a essa cultura da mentira são obrigados a sentir e viver várias horas de seus dias. Não fomos desarmados. Levamos conosco pensamentos que gritam de forma racional e inteligente contra essa cultura do medo e da opressão, além de uma faixa que traduz a realidade, sionismo igual nazismo, Israel é um estado terrorista, e alguns bonecos quebrados com tinta vermelha que lembram mais pouco, se assemelham a várias crianças mortas no território palestino nos últimos anos, sendo centenas desta entre os meses de dezembro e janeiro de 2009. Lá chegando, poucos surpresos fomos impedidos de falar, cercados por segurança e olhares hostis. Avisaram que o final seria aberto para debate e engolimos calados durante mais de uma hora fotos notavelmente manipuladas que datam de outros momentos e tempos que não os apresentados pelo mentiroso que palestrava. Vídeos de 2007 sendo apresentados como de 2009 e até engraçados momentos que o mentiroso apresentador e líder do movimento sionista dizia ter recebido um vídeo super secreto de um general do sanguinário exército israelense nos exibindo então um vídeo do YouTube, com comentários notadamente racistas e até mesmo estúpidos sobre os árabes. A suposta palestra, além de pouco inteligente, talvez porque ele esperasse um público naquele nível de criticidade, foi recheada de conteúdo falacioso. Tivemos nossas bocas amordaçadas durante todo o tempo, achando que no final poderíamos falar alguma coisa, que nada. Nos deram papeizinhos onde escrevíamos perguntas que eram lidas de maneira deturpada e respondidas de maneira idiota. Que nos restou? Nos despedimos e na hora da despedida abrimos nossa faixa, entregamos de presente os bonecos que a eles pareceu tão agressivo, mas que para muitos palestinos pareceria mais piada ou uma falta de respeito. A demência do palestrante generalizou-se e rapidamente lutadores de Krav Maga voaram em cima de nossas coisas, tentando se apropriar indevidamente, o que configuraria roubo caso não estivéssemos recuperados através de gritos, nossas mochilas e nossa máquina digital. Saímos de lá sendo perseguidos por esse lunático lutador que ouvia com desprazer nossos gritos, os chamando de nazistas e fascistas, e via um desgosto uma bandeira de Israel com uma suástica no lugar da estrela, que apareceu depois na televisão junto dos bonecos. Lá fora percebemos algumas escoriações em nossos braços e a polícia passou algumas vezes por nós, mas não fizeram nada. Por quê? Porque eles procuravam pessoas que não se encaixavam bem nas descrições do que somos. No dia seguinte era isso que era noticiado em todos os jornais impressos e televisivos da cidade. Segundo os organizadores do terceiro encontro, amigos da Torá, cerca de 10 pessoas vestidas de preto e cabeças raspadas que se diziam seguidores do nazismo invadiram um encontro promovido por judeus de Campina Grande. A polícia militar chegou a ser acionada 2 vezes, mas não conseguiu enfrentar as pessoas descritas pelos organizadores. Mandamos 2 viaturas ao local. Eles chegaram eles alegaram que alguns indivíduos com roupas pretas estavam praticando desordem. A viatura foi solicitada duas vezes e nenhuma das vezes foi avistado pessoas com esses trajes, garantiu o cabo de plantão no Centro de Operações Especiais da Polícia Militar de Campinas, Tribuna do Cariri. Ficamos pouco surpresos com o nível de loucura com que a ganância e o poder levam as pessoas, principalmente as envolvidas com política, religião e dinheiro. A história não nos engana, mais surpresos ficamos com os supostos seres pensantes que habitam essa província, tão crentes numa tão óbvia falácia. Depois dessa primeira versão acima relatada, são contadas outras 7 versões sobre o acontecimento, uma inclusive falando que fomos contratados por um grupo cristão daqui da cidade para fazer tal ato. Aos intelectuais, artistas e universitários de Campina Grande, nossos pêsames. Vossa demência só legitima esse mundo que vocês tanto só falam. Pouco podemos fazer para acabar com essa situação tremendamente horrorosa na Palestina, mas com certeza nossos punhos estarão erguidos em solidariedade àqueles que sofrem com esse sistema opressor, estejam eles nas favelas cariocas ou nos guetos palestinos. R, o antisionista do lago. Aí tem um link ali embaixo, http://paraiba1.com.br, notícia aberta, interrogação, tem um link ali. É muita coisa no link. E tem mais ali uns inscritos ali e uma fotinha ali do eu acho que é de uma situação lá do que ocorreu, né? Ali, ó, tá assim, lutador lunático, seguranças, aí tá uma setinha apontando para as pessoas e aí estão em volta de, parece que dois punks ali, né? Ou três. É uma fotinha bem pequena. E aí tem um escrito ali: nós pensávamos demais e não agíamos perante a realidade das castrações. Só quando nos tornaram pássaros podemos perceber o contexto das prisões. Agora todos pensam que não pensamos. Agora todos pensam que temos que ser prisioneiros. Agora todos pensam que nada sentimos. O que você pensará de ser pássaro também? Lucas Altamar. Aí depois tem outro ali mais embaixo: o despertar da dor alheia, empatia, reprise. Nós pensávamos que mais uma dança poderia ser realizada antes do despertar, mas não falavam que teríamos que calar a melodia em nossos corações. Nós pensávamos que havia ainda esperanças de liberdade de expressar, mas não falaram que teríamos que passar as palavras sem interpretações. E aí está escrito no final da página: líder judeu acusa a consciência cristã de intolerância religiosa. E aí, a 17ª página, eu acho que o que aconteceu aqui, quando eu recebi esses zines, alguns estavam com as páginas soltas e alguns tinham páginas, eu acho que a mais. E aí, eu acho que grampeei aqui nesse zine aqui, duas páginas do zine anterior, que é a receita de kefir, né, que foi do zine número 1 que eu li, e a última capa do zine, que é uma arte ali, né, com uma poesia. Mas aí eu vou pular, quem quiser sacar, só para não alongar muito aqui também, né? E essas duas páginas, eu acho que é do zine anterior. E aí vamos para a 19ª página. Ah, a 19ª página é um manifesto antifascista, que também é do outro zine também. Ou botaram repetido aqui nesse zine aqui, né? Que é uma coisa que recorrente, né? E aí, esse eu vou ler de novo, porque os outros eram mais descritivos, né? E a receita é a receita de kefir. E esse aqui é o manifesto antifascista, contra skinhead ou nazista, com o intuito de informar todas as pessoas que de uma forma ou de outra apoiam a livre expressão, seja ela artística, sexual ou étnica. Viemos, através deste manifesto, alertar sobre o surgimento de indivíduos simpatizantes de ideias fascistas que vêm tentando recrutar pessoas, principalmente jovens, dentro do meio underground ou não nesta cidade, Campina Grande. Tais indivíduos valorizam o preconceito e a discriminação, pregando a intolerância contra a diferença. Os mesmos assumem ser contra negros, mestiços, homossexuais, punks, hippies, drogados, prostitutas, mendigos, comunistas, anarquistas, imigrantes e judeus. assim utilizando-se de discursos nacionalistas, machistas, homofóbicos, militaristas, racistas, xenófobos, iludem outras pessoas na tentativa de melhorar a sociedade, com princípios eugênicos e neodarwinistas, defendendo isso de forma violenta e covarde, já que só atacam em bando, a exemplo do metrô em São Paulo, que dois jovens foram atacados, sendo que um foi morto e o outro teve um membro mutilado. Essas mesmas pessoas que se intitulam skinhead, sharp, hash, white power, integralista, careca do Brasil ou do ABC, estão se propagando pelo Brasil de forma assustadora. Aqui no Nordeste, principalmente na Paraíba, eles surgem com uma nova roupagem, uma espécie de revisionismo skin, confundindo assim pessoas menos informadas sobre o assunto. Este manifesto antifascista surge como uma tentativa de união para uma campanha de divulgação do perigo que representa os grupos skinheads e integralistas, além de ser o primeiro passo para a busca de uma aglomeração entre indivíduos e grupos de esquerda libertária não institucionalizados, para uma intensa campanha antifascista na cidade de Campina Grande e na região Nordeste como um todo. Movimentação Punk Liberdade em Punk Libertária em Campina Grande. Nosso ódio continua. Aí em volta, assim, dessa página tem escrito anti-careca da ABC, anti-nazista, anti-tregalista, dando a volta na página toda. Anti-oi, anti-skinhead, anti-careca, anti-hash, não sei o que. Vai dando vários, assim, a volta da página, né? E tem um desenho ali de um skinhead ali, com a cabeça dele é uma privada, né? E ali tá aberta ali, tem um monte de mosca voando, tá transbordando ali, provavelmente merda. E ele tá de suspensório ali, ele é fortão, estilo pirulito, só forte na parte de cima e fininho embaixo, né? Usando uma calça ali escura ali, coturno, e os suspensórios ali sem camisa ali, um símbolo ali, com a bandeira da suástica nas costas, assim, né? E um símbolo ali da cruz de ferro ali no ombro esquerdo ali. E aí vamos para a próxima página, a 20ª página. Essa são vários escritos ali, eu acho. Não são. São escritos e poesias. Tem uma foto ali de uma pessoa de burca logo no início, assim. Só dá pra ver o rosto, né? Tem uns símbolozinhos ali em volta da página, uns rebites, uns spikes. Tem uns bonequinhos ali no final da página ali. Eles estão tipo conversando, um tá cochichando no ouvido do outro. Tem uma caveirinha ali andando ali. Só um esqueleto, né, andando ali, né, tipo, como se fosse andando, né, uns bonequinhos ali que estão dentro de umas caixas, né, tipo, um tá dentro de uma, um é branco dentro de uma caixa, um é preto dentro de uma caixa e o outro tem uma caixa na cabeça. E aí, vamos aos escritos. Que se danem todos os padrões moralistas que me causam nojo. Os pensamentos retardados e enrustidos, cheios de preconceito. Os olhares hipócritas e o desprezo lançado com menosprezo. As palavras afiadas e cortantes, querendo achar que de mim derramará sequer uma gota de sangue. Que se dane seu orgulho, que para mim de nada servem. As palavras bondosas e repletas de chavões, querendo mostrar que pedante é a sua inteligência. Que se dane em letras graúdas, para que seu cérebro não esqueça e enche cheio de ódio, querendo de todas que todos se danem. O próximo. Insônia da insânia, inocência. Ela não se importou com a inoperância do ser, quis ser real. Percebeu-se quebrando barreiras da consciência coletiva. Quem poderia imaginar que teria que pagar tão caro? Numa condição de mente humana, coitada profana, em algumas visões com a loucura não quer dizer nada, só quis sentir, tanto que terminou por findar-se, só quis sentir, tanto que terminou por findar-se, quem seria capaz de defender a diferença de tal razão? Ela talvez tenha tentado a insanidade, um resultado em alterações biológicas do que pode ter sido, imposições dessa realidade social sufocante e alienante. Não adianta tentar agir, não mais. Não tem ninguém para abraçar, somente grades frias, somente paredes acolchoadas. Televisão apenas uma vez por dia, cigarro só se for traficado em lábios leporinos. Se a demência improvisada da razão, a culpabilidade do viver, ela custa crer que há uma fé a se acreditar. Quem dera fosse tudo que dera a alguém que tanto desejou. E acabou assim, sem planos do que aconteceria no porvir. sem consciência para constatar a conscientização. Consciência? Quem pode levar isso em consideração? Num plano de realidade que queima como ácido, tudo que foi sua inocência um dia. Lucas Nergal Altamar. O próximo, me ame, mas que seja um todo amor que a compreensão, o respeito e o prazer possam me dar. Dar-nos, dar a nós, que nossos lábios sejam libertos para fazer ouvir as palavras, sem receio delas, para gozar com palavras e não precisar de nenhuma delas. Me toque, e que eles sejam de longe e de perto, sem fronteiras, livres de preconceitos e livres da moral, indecência sem inocência. Simples assim. Hoje quero falar-te de mim. Eu aqui nessa esquina há quanto tempo? Sei lá, minhas pernas já conhecem o caminho. A velhice cega meus olhos, murcham minha pele. Umas trepadas a mais e acho que me aposento. Engraçado, tantos corpos já abracei, tantas bocas já beijei, tantas fantasias já realizei. E só eu com minhas próprias mãos consigo me satisfazer. Pague o quarto e o meu preço é esse. Garanto que não se arrependerá. Mas caso se arrependa, não verás a cor do teu, que será meu dinheiro. Cala-te, puta. Não quero ouvir tuas dores. Hoje pago para ouvir teus amores. E aí vamos para a próxima página. 21. Momentos concretizados. São vários escritos também, né? E tem um desenho ali. Tá escrito na rua. Tá escrito ali em cima, ali na rua. Ideias, feira queer vegan punk, na rua ideias.blogspot.com. Esse blog acho que ainda existe, só não está muitas décadas já, eu acho, né, inativo, né, sem ser atualizado, né, nem deve rolar mais essa coletividade aí. Momentos concretizantes, né, o título ali tem um desenho. Um desenho de um punk de bike ali, ele está segurando uma bike ali, escrito ciclovida confronto, né? Tem um tipo uma faixinha, né, pendurada na bike assim, né, ali na parte de trás ali no bagageiro ali, escrito ciclovida, um símbolo ali squatter com a setinha, a cruzinha para baixo, né, aquele símbolo do N, escrito confronto, e tem o que ali, parece onde está escrito ciclovida ali. Eu não sei, não consigo identificar o que é esse desenho. Parece um balão. Eu não sei o que é isso, não. E aí na bike tá escrito assim, COP, Schwarzer Kahn, no quadro assim da bike, assim, né? Como se fosse adesivo colado nela. Huerta orgânica. E o punk que tá ali, que tá de mochila nas costas, né? Com aquele bagulho em cima, assim, como se fosse uma coberta enrolada ali, ou uma barraca, né? Ali em cima da mochila, ali atrás da cabeça. Aí ele tem camisa de manga comprida ali, ou um casaco, né? Escrito Flor do Asfalto na manga esquerda. No peito tem um pet escrito. Tem um martelo e uma chave de grife ali, escrito Earthfist. E aí ele tem um lenço em volta do pescoço ali, quadriculado. Ele tá de boné, de um boné aqui na frente é branco e atrás é preto. Mas o boné tá meio pro alto assim, né? Dá pra ver um pouco da aba do boné e o cabelinho dele na testa assim. Ele tem uns dreadzinhos ali, eu acho, saindo de trás ali. Tá sorrindo, com um piercing no nariz ali de argola. Tem mais uns pets ali no casaco ali que não dá pra ler o que tá escrito. E aí usa uma calça preta listrada na vertical, lista de preto e branca na vertical. E tem mais um símbolo ali, you are not alone. E aí um monte de pássarozinho voando ali no meio, assim, escrito em volta, assim, dando a volta, assim, you are not alone. E aí fazendo um círculo, o escrito, assim, no meio uns pássaros. E aí vamos ao escrito. Ah tá, tem mais um desenho ali de um código de barra com umas florzinhas saindo do meio do código de barras ali, escrito do it yourself. Momentos concretizados. É um momento de dizer adeus, sem olhar mais tempos passados, sem razão por qual lamentar. Tudo adiante ainda há de enlouquecer. É o momento de seguir além, os interiores dos planetas estão ocos, as mentes estão cheias de vontade. Tudo adiante semeará novas ideias. É o momento de gritar, gritar e gritar, pois a liberdade se fez pela primeira vez, e este é o único momento, a única coisa que realmente importa ao fim. Próxima página, 22, mais uns escritos ali com várias colagens, esse daqui tem bastante colagem. Ali tem uma capa ali, acho que seria um zine da Dona Rua Ideias, né? Feira Queer Vegan contra a Vaquejada. Aí tá de fundo assim, né? Então tá os escritos por cima, mas dá pra ler assim alguma coisa. Aí tem ali uma tourada, uma vaquejada ali com cortada assim, né? Com aquele círculo, com aquele bagulho cortando, né? Tipo contra. Umas árvorezinhas ali, escrito amor. Mais daqueles bonequinhos de palitinho dentro dos quadradinhos preto e branco. E aí tem um personagem ali, tipo, de cabelo comprido, assim, é um cabelo bem grande, assim, lembra um pouco aquele cabelo da noiva do Frankenstein, assim, só que bem maior, eu acho, assim, né? Lembra um pouco aquilo, né, que tem aquelas ondulações, assim, no cabelo, né, Elizabeth Frankenstein, né, e aí tem uns braços fortes, esse personagem, tem ali um rosto com uma boca assim como se fosse de batom, né, com umas argolonas grandes na orelha, tá com piscando assim, um olho fechado e outro aberto, né, e aí tá com o braço direito assim por trás, botando a mão por trás da cabeça, e tem uma tatuagem ali, é um braço meio musculoso, e o braço esquerdo tá pro lado assim, né, jogado pro lado assim, aí tem uns braceletes ali de Não de rebite, né? Um bracelete, né? Assim, não sei dizer como, que bracelete seria, mas seriam dois braceletes ali, ou duas pulseiras, né? E tem uma tatuagem ali de uma girassol nesse braço esquerdo, no ombro, uma libélula no antebraço, escrito Liberate no peito, assim, perto do pescoço, chegando no pescoço, tá usando um corpete ali, preto. Uma sainha rodada ali de tipo bailarina, né? Uma sainha ali tipo de bailarina, com a sainha rodada assim. E usa ali um espartilho, uma meia calça ali de oncinha, com as texturas de oncinha. E uma bota preta ali até metade da canela ali. Tipo, não é um coturno, é tipo um coturno, é uma bota, né? Bem preta ali com uma parte branca assim, né? Um salto ali com xadrezinhos ali, é bem, bem estilosa essa bota aí, esse desenho. E aí tem mais daqueles bonequinhos palitinhos ali por trás, tem outro desenho ali, é um punk ajoelhado no chão assim, sentado por cima das pernas assim, né? É tipo ajoelhado, mas ele tá sentado em cima das pernas assim, tipo do pé. Né? E aí tá de coturno ali, uma calça preta, ele tá com as mãos no rosto ali, tipo, como se estivesse lamentando de alguma coisa, né? Mas aí tá um pouco da colagem por cima, assim, né? É tipo os contatos ali do Lucas Altamar ali, aí tem uns contatos ali, Otton PHC, aí tem uns contatos ali, tá por cima desse punk aí. Aí tá de camiseta preta, umas correntes em volta do corpo, assim, e um cabelo espetado ali, em cones ali, de coisa, e tem mais uns rabiscos ali em volta ali, no final da página ali, vários animais, cachorros, galinha, gato, parece isso, mas é cachorro, né, vários tipos de cachorros, eu acho, na verdade, isso não é galinha nem gato não, são vários tipos de cachorros de vários tamanhos. E aí tem uma televisão ali na lixeira, e um símbolo ali, Animal Liberation, Human Liberation, com aquelas duas capatinhas com a mãozinha no meio, assim, né, em círculo. Animal Liberation em cima e embaixo, Human Liberation, e a mãozinha, a mão em punho encerrado e a patinha animal ali no meio. E aí vamos ao escrito. É preciso sentir-se preso para querer ser livre. Se eu não enxergo minhas amarras, é porque devo estar conformado e confortável com o que é convencionalmente oferecido a mim como um rei real e imutável. Como poderei falar em escolhas quando só enxergo uma opção? Combater o especismo não é uma imposição, não é uma regra, mas uma necessidade extrema para que eu possa entender meu real inimigo, para que eu possa expandir minha consciência. Isso não é sobre superioridade, isso é sobre igualdade. Ao ser especista, me torno contraditório, já que essa relação é só mais uma coluna da civilização e suas mazelas. Não posso combater racismo, sexismo e ignorar o especismo. Aí tem um contato ali, contravaquejado@gmail.com. E aí vamos para a próxima página, 23, penúltima página. É o Lago Submerso. O Lago Submerso. É um escrito ali, né? Tem umas imagens ali, silêncio, uma textura de zebrinha, uma boneca ali, uma foto, parece de uma boneca, mas está bem preto ali, mas tem mais alguma coisa de fundo, mas não dá para identificar o que é. E embaixo tem uma foto no final da página. É o Deus que promete tais coisas. É vários militares. É uma foto que rolou muito em uma época aí, né? Bem conhecidinha, assim. Os militares revistando crianças, né? Várias crianças de mochila nas costas, com roupas de escola, encostado na parede, assim. E os militares ali, os militares com roupas camufladas, assim, revistando as crianças ali. E aí do lado ali tem um felino grande ali, uma foto ali, não sei se um puma, né, uma onça, algo assim, né? Acho que puma e onça é a mesma coisa, só muda de nome de determinada região, né? E aí vamos ao escrito. O Lago Submerso. Fumei umas ervas e quando dei por mim, conversava com um peixe que tinha cara de palhaço. Em lugar da fumaça, bolhas saíam da minha boca, coloridas de todos os tamanhos. Em um canto, um leão e um tigre beijavam-se ferozmente. Acho que a qualquer momento iriam devorar um ao outro. A qualquer momento isso não causava lhes dor, só um sentimento de naturalidade. O lago submerso que os meus incrédulos olhos admiravam me causava quietude, espanto. Era lindo, de beleza e espécimes mil águas claras que jamais veria igual. Peixes, animais, aquáticos e humanos numa harmonia que nem qualquer caos existente romperia. Uma presença de liberdade em todos os cantos. Ali não existiam guerras, bombas, dinheiro, ganância, torturas. Como poderia existir um lugar assim? Eu nunca, além daquele momento, o tinha encontrado. Sem reis, senhores ou escravos, apenas seres, apenas a liberdade. Um bando de cavalos marinhos me guiaram até onde parecia a superfície. Um súbito espasmo pulmonar, como se todo o oxigênio evaporasse dos meus pulmões. Não conseguindo respirar, comecei a me debater violentamente e acordei, respirei várias vezes só para ter a certeza. Fiquei inerte por alguns minutos, olhei para os lados e vi que sobre minha cama estava a erva, a qual eu ainda não tinha fumado. Tentei com todas as forças voltar para onde viera, mas era inútil, pois não sabia como tinha chegado lá. E o lago submerso ficou em algum lugar, na escuridão de algum lugar, em algum lugar. Continua. E aí a última página é escrito conluio. Aí tem um desenho ali de um punk com a boca costurada. Ele tem um cabelinho ali caído na cara ali, curtinho, mas caído na cara. Um nariz bem pontudo, grande pontudo. Tem uma caixa postal ali, endereço do pessoal da época, né? E vários escritos aleatórios ali. Circo não é diversão para os animais. Aí tem um elefantezinho no meio ali, né? Esse escrito tá em círculo, né? É tipo, parece um botãozinho ali, uma arte de botão colada ali nessa página. Produções. Cruel, Tizine, Vim Vulgar, DY. Graforreia, Poesia Marginal. www.luxaudio.com. Tácito, Poesine, Punk. E aí o punk, eu falei só do rosto dele, né? O punk tá de jaco preto, tem uns spike ali, ele só dá pra ver da cintura pra cima, tem uns spike no ombro, ele tá de lado pra quem lê, os olhos dele tá preto, não dá pra ver, assim, ele tá com a boca costurada, né? Como eu falei, tem vários piercings na orelha e um alargador, ele tá de lado pra quem lê, né? E tem uns patch ali no braço, ali, no jaco. Agude, alguma coisa, Rave Agute e uma caveirinha ali no meio. não dá pra ver o patch todo, tá cortado, tá tipo virado no braço dele, assim. Tem um fecheclé ali e uma parada do cotovelo pra baixo, até ali o punho ali, né? O jaco dele é de quadriculado. Então o fecheclé ali no lado esquerdo do jaco, o lado direito não dá pra ver, tá virado pra, né, pro fundo da página. E tem um cinto de rebites ali. E finalizou aí o zine aí, né? Tá, tem mais um escrito ali. Sombriamente insano zine. Ah, sim, isso aqui são os zines que rolavam aí nessa época aí dessas galera aí. Sombriamente insano zine, cruelty zine. Só daí eu conheço só o cruelty zine, o graforreia, esse tácito poesine punk não conheço. Sombriamente insano também não conheço. Então, isso aí foi o... conluio número 2, 24 páginas, tamanho A4. Então esse aí foi o 24º programa do Publicações Marginais. Até o próximo, valeu! comete fatos criminosos. Aplaudidos por multidões que não enxergam terror em que vivem. Que não enxergam terror em que vivem. Que não enxergam terror em que vivem. Submetidos à vida de escravos. Genocídio selecionado, seguiam viva. O espetáculo pras massas é lucrativo. O espetáculo pras massas é lucrativo. O espetáculo pras massas é lucrativo. imperialista. Apocalipse! Pesadelo pesco. A ganância! Banha de sangue. Do amanhã. Invisível! se atenuarão. E cessará a triste comédia. E cessará a triste comédia. E cessará a triste comédia das contradições humanas. Das contradições humanas. Das contradições humanas. Das contradições humanas. Inquietude. Inquietude. Inquietude. Inquietude. A infelicidade. A infelicidade. Infelicidade. Bandas que rolaram no programa: Aero Venena, Angústia no cuspe, dejetos e delirium tremens.